chegou um dia diferente de qualquer outro em que os heróis mais poderosos da Terra se uniram contra uma ameaça comum. Naquele dia, eles se tornaram os Vingadores. Seja moçada, bem-vindos à edição do Avante Vingadores, do seu podcast mensal do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Avante Vingadores, Pilha de Gibis, Sete Russos, Omniverso e da Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, Instagram e YouTube. E nós estamos também no Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. E agora também no Orelo. Procure lá que todos os episódios estarão disponíveis para você. E agora, além de comprar seus gibis para os nossos links na Amazon, você pode também nos ajudar mandando um Pix por qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E aí, jagunçada vingativa e vingadora, mais um Avante Vingadores nessa tarde, noite, madrugada, manhã cedo, depende de quando você estiver lavando sua louça. E hoje a gente vai aproveitar o hype e vai chamar aqui, já chamou mais um membro, o nosso Mutuninha do momento, para participar hoje. Eu estou aqui com o Luiz Cláudio, como sempre. Oi. E nessa ocasião especialíssima, estamos também com o Daniel. Salve, Daniel. Queridos amigos, cá estamos para falar de bons gibis, representando a comunidade mutante e a todo mundo que gosta de quadrinhos massa velho. Quem não reconheceu ainda a voz, nosso amigo Daniel, lá do Poptopia. Já estivemos várias vezes lá, eu e o Luiz, inclusive, nas lives e comentando no canal. E estava faltando aqui, acho que o Daniel já participou de pilha, não foi? Eu participei do pilha de gibis, que a gente falou sobre os 20 anos da Panini no Brasil. Isso, foram 7 agustos, olha aí. E agora aqui também no Avante, em breve nos outros todos também, só menos no Omniverso, porque esse é o podcast que não sai. E o Dãozinho tá prometendo aí um KryptonCast sobre Superman, mas a gente já sabe que só vai sair em 2099. Então, até lá, voltemos à nossa vaca fria e vingadora. E hoje a gente vai falar, claro, com o Daniel aqui, de mutantes. Lembrando que X-Men e Vingadores estão aí quase pai, passam em idade. Esse ano, né, estamos com várias comemorações aí dos Vingadores, menos do que mereciam, mas já é mais do que há pouco tempo. E os X-Men estão sempre em voga, estão aí recentemente só se recuperando de uma tragédia, né? E vamos falar de outros momentos aqui de virada dos mutantes com os seus crossovers com os Vingadores, para não escapar muito do nosso objeto de estudo nesse podcast. Luiz, quer falar um pouquinho aí desses antecedentes que a gente comentou? O que é que tem aí na pauta de bom? Então, tudo começa com o nosso querido, humilde e nada marqueteiro Stan Lee, né? Publicado nas bancas americanas, e não sei se já existia Comic Shop naquela época, em 2 de julho de 63, chega nas bancas duas revistas ao mesmo tempo, dois números um, das duas equipes que a gente vai falar nesse podcast, comemorando 60 anos agora, enfim, né, desse 2 de julho, a Vingadores número 1 e a X-Men número 1. Eles levaram um tempinho ainda pra se enfrentar, não se enfrentaram na revista título deles, em manual, né, no especial, foi numa Tales of Suspense 49, primeiro encontro, vamos dizer assim, né, que o Anjo encontra o Homem de Ferro. Mas eu confesso que essa aí eu não me lembro, não. eu sinceramente lendo, foi uma edição bem esquecível, né, bem aquelas edições ingênuas dos anos 60, que tem muito texto, nada meio que acontece, o Anjo ainda tava com aquele uniforme antigo, né, preto e amarelo. Essa edição saiu recentemente, né? Não tão recente assim, porque o tempo voa, mas ela, para quem tiver curioso, ela foi republicada aqui em coleção clássica Marvel número 13, que é o volume 2 do Homem de Ferro. E foi a primeira vez que eu li essa história. Acredito que a coleção clássica Marvel possibilitou muita gente a ler esse material dos anos 60 pela primeira vez. E é uma história que, se eu der pro meu filho de 9 anos, ele vai achar boba. Então, por aí vocês já tiram um pouco desse primeiro encontro, né? O Homem de Gelo ainda na época era pintado como se fosse um boneco de neve também, né? Era bem primórdio mesmo, né? Poucos meses depois dessa criação das duas equipes, em janeiro de 64. Eu achei aqui a edição, já é o Homem de Ferro com a sua segunda armadura, né? Quer dizer, ele parece cinza. com aquele tembolhão, depois ele fica doeado, e aí depois ele muda para aquela primeira variação do clássico, né, do vermelho e amarelo. E, curiosidade, né, é desenhada pelo Steve Ditko. Tá, saiu aqui recentemente. Eu acho que foi a única vez que saiu esse gibi aqui, foi recentemente nessa coleção clássica Marvel. Tem um segundo momento em Vingadores 3, que o Homem de Ferro, ele aparece com um holograma na mansão lá enquanto eles estão na sala de perigo. Também é o segundo momento que não é um crossover, provavelmente dito, mas aparece o Vingadores na revista do outro, né? E finalmente o primeiro confronto, enfrentando o vilão Lúcifer, que eu sinceramente não sabia nem que existia. Eu sinceramente sou negação de X-Men, gente. É anos 90 pra cá de leitura, assim. Basicamente sagas fechadas, né? Até hoje eu não comecei seguidinho, né? Acho que eu parei na saga da Fênix Negra. E depois o resto eu li pular. Assim, agora esse começo aí eu tentei na Salvati, mas o começo mesmo, lá, as primeiras 10, 20 edições, eu lembro, eu nunca li, não. Se li foi nessas coleções históricas aqui. Enfim, em X-Men 9 finalmente tem o primeiro confronto enfrentando o vilão Lúcifer. Vocês também conhecem essa edição? Essa edição eu conheço porque saiu aqui num Origem de Super-Heroes Marvel, da finada Abril. Não me recordo qual foi o volume. Mas saiu aqui na época, eu vou dizer aqui, o Daniel daqui a pouco vai comentar também. Mas eu gosto bastante dessa história, bicho. Eu acho ela divertida, assim, principalmente considerando a ingenuidade do momento. Tem umas coisas divertidas lá, assim, o Homem de Gelo fazendo cubo de gelo, porque o Ciclope não tá legal, não sei o quê. E aí tem todo aquele drama adolescente lá dos X-Men daquela época, que não parece adolescente, mas são. E o Xavier mostrando ali que inclusão do deficiente físico, o cara apontando todo, descendo, fazendo espeleologia ali para a terra do Lúcifer, e é revelado, né, que foi combatendo esse vilão, o Lúcifer, que ele perdeu o uso das pernas. E eu não me recordo se isso foi retconeado depois, eu acredito que não, simplesmente não se fala. Só que toda vez que o Xavier volta a andar, acontece alguma merda e ele fica paraplégico de novo. Eu achei curiosa a inventividade, né, a criatividade do roteirista aqui, ou do desenhista, enfim. O uniforme é praticamente o mesmo do Magneto, né? Não sei. Eles estão enfrentando eles na Europa, né? Aí tem até um cara que é atropelado aqui. Ele enfrenta duas vezes. Aparece os Vingadores, aparece os X-Men e o motorista sai correndo assim, assustado. Meu Deus, que porra é essa? É uma edição, eu acho assim, como fiapo de roteiro, hoje poderia ser reescrita, por exemplo, uma minissérie tipo aquela do Joey Cassidy dos Vingadores, que um dia a gente vai falar também. Essa história poderia ser refeita em algum momento, né? Os X-Men iniciais ali também foram reescritos em algum momento, né? Acho que saiu aqui em X-Men Anual, né? Saiu, é verdade. Eu acho que é do Joey Cassidy também, não é? Eu acho que é um tipo First Class, né? Não lembro se é dele, eu acho que é do Guggenheim. E aí, Daniel? De quem é esse X-Men aí? Revisitar. Rapaz, não me coloque na saia justa, não. X-Men pra mim começa de segunda gênese pra frente. Eu já comentei algumas vezes lá no canal que eu sou. Eu, essa parte do Velho Testamento, por assim dizer, da mutandade, eu sou um completo ignorante, porque eu não, eu, toda vez que eu pego pra ler, eu sinto que eu tenho dificuldade em fazer aquela transição, né? Sei lá, da mentalidade, da dinâmica, de me adaptar à narrativa como era nos anos 60. Eu não consigo fazer um downgrade para baixar meu ritmo e ler no ritmo que os caras escreviam na época. Então, eu tenho algumas coisas aqui. Confesso que, por curiosidade, de vez em quando eu pego para folhear, mas essa história que vocês estão mencionando aí, eu não consigo me recordar, não. Eu não sei se assim como eu falei, eu não li tanto, eu devo ter lido, sei lá, 1.500 revistas de X-Men que tem, devo ter lido as 200 edições, assim, mas... Já é mais, Luiz, do que muita gente que tá comentando de X-Men aí no Twitter que leu, viu? Que tá dizendo que é especialista. Não, mas então, eu não sei se X-Men sofre com o mesmo tipo de coisa que acontece com os Vingadores, por exemplo. Vingadores tem uma um ritmo de anos e anos em reenfrentar os vilões, tipo o Ultron. O Ultron, sei lá, dá 5 anos, sei lá, tá na agenda lá do roteirista Marvel, tem que retornar com alguma trama do Ultron. Mas eu acredito que essas histórias dos X-Men, pelo menos é a impressão que eu tenho, né? E assim, no geral, pelo menos dos Vingadores, eu sei que eles costumam repetir e a mitologia dos confrontos permanece. Porque a impressão que eu tinha desde que eu li quando era criança era isso. A Marvel, no geral, diferente da DC. Mas acho que a DC é a mesma coisa. Eles enfrentavam o vilão, de alguma maneira, ele acabava fugindo. Fugiu, mas nós conseguimos salvar a pessoa aqui, as pessoas não morreram, o prédio não caiu. E eu falei, caralho, não vai prender nunca ninguém, gente. Aí, não sei quantos anos depois, volta os personagens, ninguém nunca é preso. Eu nunca vi ninguém sendo preso. Diferente, por exemplo, da DC, que eu vi alguém ou morrer ou ser preso, né? Mas eu acredito que esses vilões, assim, dos X-Men, por aí... Não é um retcon que tenha acontecido, mas assim, sempre que se faz referência hoje, nos anos 90, é algum segundo ou terceiro confronto que os vilões, ou que aconteceu determinada coisa. Nunca é referência à primeira vez que se enfrentaram, que se viram determinados personagens vilões, entendeu? Então, tipo, todo esse começo, sei lá, até os anos 70, dá pra generalizar aí dos X-Men, acho que até 75, né? É meio só curiosidade histórica, de você ler, aqui foi a primeira vez que apareceu o Magneto, aqui foi a primeira vez que apareceu a Mística. Não sei se a Mística aparece nesse começo. Acho que aparece, né? Ela foi criada antes de 75, né? É, a Mística é um pouquinho mais pra frente, né? Desse comecinho, 63, por aí, não. Só dando uma informação aqui, pra depois não dizerem que... Essa história saiu em Origins Super-Heroes Marvel 2, da Abril. No distante, longínquo, já mês de setembro de 1994, pós-Copa de 94, já o Brasil enebriado com o Tetra, e saiu essa joiazinha aqui, seguindo, né, a primeira edição. A primeira edição é de agosto, logo antes, que apesar da capa feia do Tom Lyle, tem um bons gibis, e aqui a gente tem nessa edição o Homem-Aranha salvando o filho do Jameson, né? A Amazing Spider-Man 1, que não é a estreia do personagem, né? Ouçam o filho do Aranha quando sair de novo. A chegada do Escorpião já pula para Amazing 20. A gente tem esse gibi aqui, de Uncanny X-Men 9, que na época não é Uncanny ainda, né? É só X-Men. Esse Uncanny veio depois. E a gente tem Casamento do Senhor Fantástico e A Origem da Mulher Hulk. É um gibizinho assim, só de pérola praticamente, né? E pra que época, pra aquela realidade de mercado, de colecionador e tudo mais, é bom demais. É um cadernadinho, é um 100 páginas, R$2,50, formatinho, é verdade. E com uma capazinha do Todd McFarlane desenhando os X-Men, que é uma coisa rara, né? Acho que foi essa, algumas capas assim, Marvel Fanfare e tudo mais, que a Bayou até usou aqui na época alguma coisa. Eu acho que o McFarlane só foi desenhar Mutante ali no Hulk, quando eles encontram o X-Factor, né? E lá na frente, quando ele faz a X-Force, no crossover da X-Force com o Homem-Aranha, que são aquelas páginas deitadas, né? Duas edições, uma do McFarlane e uma do Rob Liefeld. Mais coisa rara aí, o McFarlane desenhando os Mutantes. E eu tenho uma lembrança boa. Tô aqui folheando até o scan desse gibizinho e continuo achando legal essa história. Dentro da ingenuidade, mas é verdade. É um Magneto com as cores iguais, até não dá nem pra dizer que é invertida. Só mudou o capacete, que é um capacete que parece até o do Mestre do Mundo, que é um vilão que vai aparecer depois, vilão da Pepa Alpha. Esse Origins dos Super-Heróis Marvel parece que é um prequel do que seria aquela coleção vermelha da Salvat, né? Que é a primeira edição de quando o personagem apareceu, depois que uma série mais recente. E um arco famoso. É. Depois desse confronto com Lúcifer, também há uma série de confrontos com Magneto em Vingadores 46 edições seguintes, X-Men 43, 45, que aí tem uma consecução em Vingadores 53. Ele reaparece em Vingadores 110, 111. Aí, finalmente, nós temos a primeira... primeiro momento em que um ex-X-Men, ou X-Men sempre, enfim, ele aparece trabalhando junto aos Vingadores, depois como um membro efetivo, dito isso na revista, que foi o Fera na Vingadores 151. Ele já era membro da equipe, ele estava membro da equipe dos Vingadores na época da Saga da Fênix Negra, que ele não avisa a equipe quando ele vê no computador um chamado do computador dos Vingadores para atuar. Na época da Saga da Fênix Negra, ele vê que é uma coisa dos X-Men, E ele acaba não chamando a equipe. Ele tava de Vingador ali do computador. Sempre tinha um Vingador no computador. É, uma coisa que a Liga também usou em alguns momentos ali, mas os Vingadores sempre fizeram uma de uma tradição isso, né? O plantão do monitor. E sempre ficava com quem não tinha vida social. Na Liga, o Ajax. E na Marvel, né? Os Vingadores ficavam muito com Visão mesmo. Depois Visão casando, mas depois ele separou, morreu e voltou, desmontou, remontou. E aí ele tava sempre no plantão. Acho que isso só não foi muita tradição dos Vingadores, Luiz. Naquela época ali que tinha a Ideobase, ou até aquela equipe toda de apoio, né? Que tinha o John Jameson, era piloto dos Vingadores. Tinha a Peggy Carter, e que ninguém lembra mais nela, né? Dessa encarnação da Peggy Carter. E aí a gente tinha ali um backup de personagens que fazia esse trabalho mais administrativo dos Vingadores, só chegar e dar essa porrada. Mas eu adorava essas histórias de plantão do Vingador. Ficar muito próximo da gente, né? A gente fica imaginando, sempre tem que ter alguém de plantão, stand-by, eu que trabalho com o escritório de advocacia. Sei, quando sai feriado, essas coisas assim, sempre tem que ter alguém ali de plantão que pode acontecer uma merda a qualquer momento. E é essa pessoa que vai ou resolver ou chamar os outros para resolver. Essa sequência do Fera, inclusive, negligenciando a dimensão, né, do que estava acontecendo com a Fênix, ele recebe o alarme lá no computador, ele tá naquela mais clássica posição do Fera, né? Com o pé lendo um livro. Eu lembro bem dessa cena, eu peguei aqui a minha edição de Saga da Fênix para folhear, e isso eu lembro muito de que era algo que no desenho animado ele fazia com frequência, né? Tava sempre usando os pés em vez das mãos, e isso meio que atualmente foi abandonado. Mas ele tava ali lendo um livro, tomando um chá, aí o alarme toca, e ele, em vez de chamar o resto da equipe, é isso que o Maurício fala, ele vai lá e parte para ajudar o time de X-Men sem avisar os Vingadores. Então toma uma decisão e lá adiante ele vai meio que ser parte da equipe que vai lá para chiar, né, tentar aliviar o lado da Fênix. Uma mensagem, Maurício, não sei se você entende dessa forma, que eu entendo assim, o cara está Vingador, mas ele na verdade é um mutante. E isso sobrepõe qualquer responsabilidade que ele tenha com outras equipes, sabe? É a origem do cara, né? Assim, ele é tipo, os amigos do colégio dele estão em apuros e os amigos dele, que eles perceberam, não vieram bolsominion, né? Porque se meus amigos do colégio hoje me chamassem para tirar um apuro, eu não tirava, não. Só os dois ou três ainda que continuam pessoas legais mesmo. Mas no caso dele, não. São amigos que continuam lá e tudo mais. E é isso, ele está Vingador. Eu acho que até, apesar de não ter nem essa profundidade da questão, né, do Fera nos Vingadores, a gente tem uma percepção de que ele está ali também como relações públicas, né? Ele é um mutante querido, ele é meio que, apesar de ser uma fera, né, uma besta, né, o Beast, ele é um sabia falar, brincalhão e tudo mais, meio que se tornou um mascote ali dos Vingadores, e ele entendia, e eu acredito que de certa forma, ele entendia que esse papel dele é diplomático, né? Nem todos os mutantes são maus, mutantes Vingadores é um status quo, né? Digamos que ainda que eles não policiassem, mas aí é o padrão de herói da Marvel. E ter um mutante lá sempre foi interessante. Aí depois, antes a gente teve a Feiticeira, né, com o próprio Mercúrio, tudo mais, a gente pode até falar aí de mutantes que se sentem mais Vingadores, mutantes que estão mais para um lado ou mais para o outro, mas eu acredito que o Fé tem essa coisa do chamado acima de tudo, primeiro de tudo ele foi um X-Men, né, tudo que ele da formação dele como pessoa, como mutante também, a partir do sonho Xavier e tudo mais. Não vamos entrar aqui na gigantesca, monumental, inenarrável cagada que os escritores têm feito com fé nos últimos anos, né? Inclusive, atualmente tem uma saga aí horrorosa, na qual o Fé se torna um novo Senhor Sinistro, né? De tão babacão e maligno que ele está sendo. É o que está saindo do Wolverine, né? É, tá saindo Wolverine lá fora e que é vergonhoso. Ah, eu tenho certeza que em algum momento vai revelar que o Fera Negro, na realidade, era o Fera o tempo todo. Não era de realidade alternativa. E corrobora depois se foi isso, o plot final da. Não duvido. Ó, Luiz, Eu lamento te informar, mas acho que não dá, não. A não ser que seja uma pirueta muito grande de roteiro, porque inclusive já apareceu a cabeça do Fera Negra no laboratório do Sinistro, e o Fera Negra lá preso, né? Dizendo, só a cabeça mesmo, assim, né? Sem corpo, dizendo, me solte daqui, Sinistro, não sei o quê. Aí você diz, ah, fique na sua aí, que você já nem é o Fera mais negro que existe. E aí fica por isso mesmo, a piadinha. Agora você falando de como é que é a cambalhota de roteiro, eu acho uma coisa sempre curiosa que, assim, o Fera nos Vingadores, ele sempre tem um tom engraçadinho desde a época que ele entrou na equipe, né? Eu não vejo esse tom tão engraçadinho no X-Men, eu acho isso curioso. Eu não sei se ele banca o bobão piadista pra se enturmar na equipe, porque, assim, ele também é um dos Vingadores, não vou dizer mais antigos, deve ter uns 25 mais antigos que ele, mas se bem que entraram 100 depois, né? Então, sim, ele é o 26º mais antigo. Vocês não acham engraçado isso também? Ou eu não li X-Men suficiente pra não ter percebido que ele também é engraçadinho na revista dos X-Men? Olha, faz uns 20 anos que eu acho que desde que perceberam que era possível fazer um Fera mais taciturno, mais sombrio, como a gente viu na Era do Apocalipse, o Fera Negro, os escritores se apaixonaram por essa versão do personagem e foram distanciando cada vez mais o Fera do universo 616 daquela versão que a gente aprendeu a gostar, né? A versão azul, com o cabelo muito parecido com o do Wolverine, e que era um piadista, que falava minha santa querupta, tinha outra santa lá que ele falava. Essa versão foi sendo abandonada em detrimento do personagem ficar cada vez mais, não animalesco, mas cada vez mais abraçar um lado que a princípio era adulto, em alguns momentos até filosófico. O Fera Negro, o Fera dos novos X-Men do Morrison, ele é um filósofo, ele é um cara sofisticado, que gosta de ir para a ópera com a Emma, de falar de livro, ainda tem um pouquinho daquilo que a gente conhecia, mas dali para frente foi ladeira abaixo. A gente viu o Fera fazer pactos e fazer coisas que hoje eu acho que o código de ética, se é que tem, acho que os Vingadores devem ter um código de conduta, o Fera não se qualificaria para ser um Vingador, ou entraria, Maurício? Rapaz, eu vou te dizer, na minha mente, na minha cabecinha, eu acho que o Fera foi longe demais e já tem algum tempo. O que tá fazendo agora é muito mais do mesmo. Eu acho que se perdeu, tentou se tirar o estereótipo do inteligente engraçadinho, que em alguns momentos você pode até aproximar do Homem-Aranha, né? Que é um cientista também, muito inteligente, acrobático, carismático e tudo mais. Em que pese a figura, né? O visual seja bem diferente. Mas eu acho que caiu num arquétipo pior ainda, né? Quase que uma caricatura, que é o cara muito inteligente de moralidade dúbia. O Hickman fez isso lá com o Reed Richards, às vezes gostam de puxar isso também. Eu ia falar isso agora. Se é pra ter gente com instinto psicopata, assassino e fazendo coisas escabrosas só pelo bem maior, já fizeram no Hickman. Então qualquer pessoa aí pode entrar. É aquela coisa do cientista que, sem saber se deveria fazer, apenas se preocupou no se poderia fazer, né? Na frase clássica lá de Parque dos Dinossauros. Eu acho que isso é muito redutor do personagem. Não quero ver só fazendo piada, não. Mas eu gosto daquele meio termo que o Morrison coloca, né? Apesar de não gostar daquelas pernas de casco que os pés de casco, né? Que o Morrison cria e tudo mais, aquela mutação secundária toda. Mas eu acho que ele coloca ali um personagem que tem gosto refinado, é o cara que tem diploma, né? O fé formado, o Daniel. Mas também é o personagem que tem um humorzinho ali, tem uma sacada aqui e ali. Chegou a dizer que é gay, né? Enfim, só pra chocar, como um experimento social e tudo mais. Bem aproveitado, não digo nem que vai ser uma metalinguagem, ser um Deadpool, né? Longe disso. Mas bem aproveitado, pode ser um dispositivo de roteiro ali, pra manter um subplot interessante e encaixar nos plots principais. Do jeito que foi feito, até entendo aquele fera lá que fez os X-Men do passado vinha pro presente, né, e fez os X novinhos, que é aquele paradoxo todo, até entendo aquele fé ali desesperado, que é o cara que perde o controle, né, do que ele pode fazer, do que ele sabe fazer, se julgar se é a melhor coisa ou não, e vai traz a versão do passado deles para mostrar para as versões atuais, né? Olha como a gente já foi um dia. É uma explicação meio capenga, mas ao mesmo tempo dá para entender aqui e ali. Mas que o Fé saísse ali, depois disso, numa jornada de redenção, sabe? Mas não, foi pisando cada vez mais fundo no acelerador ali, na loucura do personagem, e sei lá, pra mim cagou. Pra mim cagou o personagem. Não é porque não é o meu Fé, não é o Fé de sempre, é porque ele se tornou um vilão genérico. Antes ele é um personagem que tinha histórico, né? Ele tinha referências positivas, o Aime, a Santa Querupita, ou a Querupita, não sei. Existe essa santa também? Ou é a versão do... Que nada! A Querupita, ou a Querupita, eu não sei qual é a pronúncia certa, o Daniel me colocou em xeque agora. Inclusive, porque ontem eu estava ouvindo, Daniel, um vídeo de um customizador que eu gosto muito, e ele fala do... Até comentei isso, eu acho, num grupo, do... Tá fazendo os bonecos do Sim e do Nastirt. Eu sempre pronunciei assim, aqueles dois demônios de inferno. E ele, aqui no Brasil, sempre se tirava, né? O apóstrofo, o nome Shiar, em inglês tem o SH, apóstrofo e AR, né? No Brasil nunca teve. E aí ele pronuncia Sim. Porra, passou a mal também, não. E aí ele pronuncia Sim e Nastirt. Aí eu, porra, nunca imaginei que a pronúncia seria essa, mas enfim. Voltando à história aqui. Diga. E aquele cristal do Xia, como é que é o nome? É Mikan, né? Será que também é outra pronúncia? Pois é, eu já entendi que toda vez que tem uma aposta foi como se você desse uma engasgada na hora de falar, né? Então deve ser Mikan, alguma coisa dessa. O T'Challa, né? Que a gente sabe. Toda vez que a gente fala, a gente sempre falou T'Challa, mas aí descobriu com o MCU que é T'Challa. Ou T'Challa, como alguns falam por aí. Enfim, voltando a estar aqui, a Querupita, ou a Querupita, não sei, os geólogos podem dizer, é uma espécie de pedra. Eu pesquisei isso na época, muito antes do Google, pesquisei no meu dicionáriozinho e descobri que é uma pedra, mas estou jogando aqui agora no Google, olha como é a modernidade nos ensina. Existe uma santa, uma paróquia de Nossa Senhora Querupita, no Bixiga, região central da cidade de São Paulo. Eu morri e não sabia. Então, é daí que o JP tirou, né? Henry McCoy é católico? Me fez questionar isso agora. Olha, o Henry McCoy de hoje só acredita na fila da putagem. Não sei antes, mas tá aí. Então, provavelmente é por isso que o JP traduziu, né? Que em inglês é All My Stars and Garters, que é tipo pelos céus e o espaço, sei lá que porra. E aqui, aí ele traduz nesse Ai, minha santa Querupita. Vai ver a tia ou a avó do JP é um devoto dessa santa. E ele achou o nome bonito e colocou. Eu gosto desse Minha Santa Querupita, acho que não encaixa em nada e nunca mais falou também, das vezes que falou ficou besta, assim. Mas eu acho que essa pisada no acelerador aí pra jogar o Fé ladeira abaixo destruiu o personagem. Assim, quem não leu ainda esse arco atual aí, o Fé tá clonando a si mesmo pra criar um conselho de Fés. E aí ele deixa os outros Fés que são clones com miopia, tendo que usar óculos como ele usava, e ele mesmo criou uma versão do corpo dele pra ele ressuscitar, né? Então só faltou deixar os outros calvos também, porque o calvo é complicado na sociedade, né? Tem vários exemplos aí com o Mudãozinho. Então, falando de cagada de roteiro e mal-estar, um primeiro entreveiro, assim, de equipe, de mal-estar que aconteceu foi quando acontece aquele arco em que a Carol Danvers fica grávida do próprio filho, que na realidade era um cara do limbo, enfim. Ela acaba se refugiando nos X-Men, né? No grupo dos X-Men. Eu não entendi exatamente por quê. Vocês recordam? O motivo de Chris Claremont. Claremont foi um dos escritores da Carol Danvers lá no GB dela, da Miss Marvel. E ele, em algum momento ali, viu que ela tava dando sopa. Eu acho que tava acabando o GB da Mulher-Aranha, que ele escreveu também um tempo. E aí ele pega a Carol Danvers e bota lá embaixo do braço dele, né? Meio que cria o drama ali, como ele gostava de fazer. E vai reconstruindo a personagem a partir daquilo. Eu achei interessante esse retcon que ele fez nessa quando acontece esse confronto, acho que é na Enel, né? Avengers Enel 10, em que os Vingadores encontram a Carol todo, ah, quanto tempo você tinha ido lá com o cara pro limbo, que ele era teu próprio filho, e o que aconteceu com ele? Ela explode ali na piscina, né? Esse momento, grupo tendo uma DR na piscina também é tensa, né? Porque, por exemplo, o plot do Vingadores A Queda acontece numa piscina, né? Quando a Vespa fala pra Feiticeira de Escarlate, ah, teus filhos, que filhos? É também numa piscina e as duas estão de biquíni, né? É uma coisa meio complicada quando acontece isso. Olha, mas Guedes e Histórias X-Men já começaram também, é todo mundo de biquíni na beira do lago. Jogando um beisebolzinho, um basquetezinho na quadra poliesportiva de Westchester. Saudades, hein, Daniel? Saudades. Eu não sou daqueles que vai cuspir no prato que comeu. Acho que tem algumas cenas que a gente gosta de ver sempre, né? Na franquia. Tanto a cena da piscina quanto a cena do beisebol e aqueles especiais de Natal, né? Os personagens vivenciando momentos que dialogam com momentos da vida comum nossa também. Quando você se junta com os amigos para fazer um churrasco, para coisas boas, né? E aí quando a gente vê os nossos heróis vivendo isso, marca muito, né? Eu gosto dessas sequências, apesar de que eu sou entusiasta da Era Krakoa, mas eu não ficaria chateado, não fico chateado quando eu tenho que reler alguma coisa dessa época e vejo lá os X-Men na beira do lago, ou na sala de perigo, ou jogando um beisebol, enfim. É gostosinho. É, mas a Coa é uma ilha gigantesca e não tem um futevôleizinho, um vôlei de praia, um negocinho desse na praia, assim, um ping-pong que seja, um escobol. É porque agora não sobra tempo para se divertir, rapaz. Tem que defender um país, é complicado. Isso aí. Retomando aqui. Só que acontece, a Carol Danvers também tem um mal-estar porque no grupo dos X-Men, na época, já estava vampira, né? Acho que também era recém-membra, né? Então ela acaba saindo dos X-Men ali, meio que brigada com os dois. Ela dá uma sumida, né? Não sei se ela volta só nos anos 90, se ela volta em algum momento só no run. Pelo menos nos Vingadores, ela volta no run do Buzzick, né? É. A Capitã Marvel, ela vai aparecer ainda como Binai, alguma coisa ali dos Vingadores mesmo. Outro momento que tem a participação dos não-confronto, mas uma participação de ambas as equipes logo após isso aí, é as Guerras Secretas, né? E vai todo mundo lá pro mundo bélico, né? O mundo bélico é o mundo do Mongul lá da DC. O mundo de batalhas é como foi traduzido aqui o mundo que foi criado pelo Beyonder para as Guerras Secretas. É que essa aí eu só li uma vez, achei tão ruim que até hoje não retomei, já esqueci praticamente tudo. Vocês querem comentar alguma coisa do Guerras Secretas? Cara, eu li Guerras Secretas quando saiu na Teia do Aranha, não é isso, Maurício? Lá pelo Abril? Teia do Aranha 62 e até 66, se não me engano. A primeira capa eu acho que tem um efeito meio brilhante assim na Teia do Aranha. Uma de pérola, isso. Eu comprei só por aquilo, né? Aí quando eu vi um monte de herói, eu falei, pô, que massa, velho. Peguei uma revistinha que tem todo mundo junto. E aí, lendo, eu me senti completamente perdido, porque eu conheci ali o Capitão América, alguns dos X-Men do desenho, por exemplo, Vampira não parecia em nada com a Vampira do desenho, Noturno não sabia quem que era, e foi para mim, durante muito tempo, Guerra Secreta foi para mim uma espécie de enciclopédia do universo Marvel, porque eu fui lendo outras HQs e quando eu queria saber, tipo, ah, beleza, esse cara de pedra é da equipe dos Quatro Fantásticos, ah, legal, aí eu recorria a Guerra Secreta, dava uma olhadinha e via, né, porque a saga envolvia todos os principais, mas eles volta e meia se iam para suas panelas, né? O Quarteto tinha suas articulações, os Vingadores as suas, os X-Men chegaram a se aliar com o Magneto e ir para uma outra base. Então, eu acho que Guerras Secretas, ela tem uma função educativa, por assim dizer, de permitir que muita gente até descobrisse que esses caras coexistiam no mesmo universo. Porque para mim, até então, cada um vivia... Ah, mas era Nova York, mas a primeira vez, pelo menos, que eu peguei isso lá nos anos 90, deve estar falando de 96, 97, não sei, o Maurício consegue pesquisar aí que ano que saiu aqui pela Teia do Aranha, mas a primeira vez que eu peguei isso, bicho, foi durante muito tempo material de consulta para mim, porque reuni acho que 6, 7 edições, né? Então... até o lance do Magneto namorar uma Vingadora, eu fiquei ali meio, ué, mas ele é vilão do mal, vai namorar uma super heroína, que na verdade não namora, né? Ele tem um flerte ali com a Vespa. E isso mostra como a gente já estava falando de heróis adultos mesmo, não era mais um quadrinho para um público um pouco mais iniciante em Berb, não. Já tinha relacionamentos, já tinha situações ali bem, bem mais maduras, né? Apesar de que eu tenho minhas críticas também à Guerra Secreta, mas eu acho que ela tem um papel bem bacana, assim, nesse lore aí do universo Marvel. Ela foi fundamental para muita gente aprender que eles estavam tudo junto e misturado no mesmo planetinha. Guerras Secretas tem algumas consequências interessantes que... Para duas equipes, né? A gente tem uma nova fase dos Vingadores logo que eles voltam, um pouco depois, na verdade. E a gente tem nos X-Men o Colossus que fica no mundo de batalhas, né? Aliás, não, é o Coisa que fica no mundo de batalhas. O Colossus tem uma apaixonitezinha ali por uma alienígena. E ela vai embora. Depois, quando ele volta para a Terra, o coração dele, que era da Kitty, né? Já não está lá. A Kitty não foi para as Guerras Secretas, ela ficou na Terra. E aí, quando ela volta, é mais ou menos o comecinho da saga dos X-Men recente, né, Daniel? Que tem até ele falando com a Kitty, meio que dando um fora nela. Eu acho que na edição 3 ou 4, antes da minissérie dela com o Wolverine no Japão, ele já fala que teve se apaixonou por um alienígena e ela não veio e tal, e ele não queria continuar o namorico que os dois tinham, né? Isso, lembrando, é uma história muito boa, inclusive os X-Men vão parar no Japão, enfrentam um kaiju, né, um monstro gigante lá, aparece o Solaris de novo, tem uma romitinha desenhando, é um belo gibizinho ali. Tanto o gibicante, né, deles irem para as Guerras Secretas, quanto esse de volta são excelentes. Maurício, uma das cenas, quando a gente fala de Guerras Secretas, que eu acho que todo leitor de quadrinho recorda, é a cena dos Vingadores soterrados e o Hulk suportando a montanha nas costas. Isso foi replicado depois ali de um jeito meio... de um jeito interessante, mas não exatamente como na HQ. No Ultimato, mas para mim é uma das cenas mais emblemáticas da equipe até. Depois eu tenho outros momentos que eu gosto, mas essa cena do Hulk é uma das cenas que eu diria assim, que mostra um momento bem marcante para a equipe de heróis da Marvel. Eu sei que a gente foge um pouquinho ao comentar isso, mas essa cena pede. A melhor coisa dessa cena, além do Mike Zeck voando baixo nesse gibizinho, o gibi, como vocês falaram, né? Tem crítica sim, foi feito para vender boneco mesmo, né? A coleção da Mattel na época que saiu pela Gulliver, naqueles bonecos. Por muito tempo foi meu Homem-Aranha principal, né? Da coleção, porque ele é quase do tamanho dos comandos em ação, então meus comandos eram vilões dele e tudo mais, principalmente os cobras. E eu gostava, eu tinha o Homem de Ferro também e o Capitão América. Olha, eu era uma criança feliz. Eu lembro dessa cena, adorei quando li pela primeira vez, inteira do Aranha. Eu não li a versão picotada anteriormente, né? Que a Abril escondeu que o Homem de Ferro ali era o Brody, redesenhou a vampira, porque ela não tinha entrado ainda no gibi na época e tudo mais. Eu já li a versão correta. O Reed Richards começa a encher o saco do Hulk, né? Que tá, quem tá segurando a montanha. E aí alguém fala assim, por que você tá fazendo isso? Aí depois o Hulk vai dizer assim, você foi esperto. Nessa época o Banner tava controlando o Hulk, né? E aí o Banner fala assim, você foi esperto ali, você sabe quanto mais... Com mais raiva eu fico, mais forte eu fico. Isso pro jovem leitor da época, assim, né? Porra, que sacada sensacional. O Reed Richards é gênio mesmo. Pequenas artimanhas narrativas que fazem toda a diferença. Pois é, bicho, eu gosto desse gibi demais, tem muita coisa legal aí. Tem umas participações, tem assim, a própria segregação dos X-Men, né, eles acabam criando uma terceira força ali, o Magneto vai, primeiro tá com a Vespa, depois ele se desentende, aí ele vai na base dele, né, ele decide não se juntar aos heróis todos, monta a base dele, a Vespa acaba apanhando lá, depois os X-Men discutem com Vingadores e os demais heróis, na verdade, e aí acabam se afastando também. Esse foi um momento, olha aí, quase que uma prévia do AVX, né, o Vingadores vs X-Men, no qual os X-Men queriam pegar o poder do Beyonder ali e realizar um desejo para os mutantes E de uma forma temerária, o Capitão América é contra, outros Vingadores também, e aí os X-Men acabam se separando dos outros heróis e vão para a base do Magneto também. É um gibizinho que planta ali umas sementes e que é fiel ao que estava acontecendo na época, demonstra algumas tensões ali e já começa, né? E é o primeiro momento em que os Vingadores já tem que limpar a merda ali que os mutantes fazem, né? Começou. Isso aí já no começo da fase do Stern, porque tem a Capitã Marvel, eu não lembro exatamente. Ele começa em 83, né? E a de 84, é, né? É, por ali, né? Só fazer um comentário nada a ver aqui, mas eu por anos detestei esse uniforme da vampira verde. Hoje eu gosto. Eu acho que, não sei se eu vou dizer que eu gosto mais do que o uniforme lá do desenho, mas acho interessante. Ah, o melhor uniforme da vampira é o do desenho, com jaquetinha, sem dúvida. É, também acho. Então, em algum momento posterior a Guerras Secretas, novamente há um encontro, acho que nesse caso aí não com os X-Men, sim com a X. É o X-Factor. Os Vingadores acham, acho que já era talvez seja a edição 2, edição 3 aí da saga dos Vingadores, né? E é quando eles acham o Casulo, o Cacum lá, que a gente comentou até no Avante Vingadores 4, né? Com a Ascensão da Fênix, eu acho que saiu aqui, né, na Marvel Vintage, e eu acho que é uma história, assim, que ela é muito útil do ponto de vista cronológico, de explicar e posicionar algumas situações, aquele colecionador extremamente completista mesmo, sabe? Eu peguei a Ascensão da Fênix pra ler, né? Na esperança de que eu leria, assim, uma história que ia me deixar extasiado. E confesso que eu terminei de ler meio cansado pela obrigatoriedade que eu tava fazendo aquilo. Tipo, eu vou ler só pra eu saber como foi essa volta da Fênix. E tinha ali algumas páginas que acho que nunca tinha sido publicada aqui no Brasil pela Abril. Tinha sido cortado. Aí mais pra frente tem uma edição especial em preto e branco, que depois foi republicada agora na saga dos X-Men. Então, assim, protocolar, é um retorno protocolar, né? Tem uma história que começa com X-Men, envolve o Quarteto Fantástico, termina no X-Factor. Então, é um arco totalmente fragmentado, não desenvolve a fundo a participação de nenhuma das equipes. Pelo menos essa foi a minha percepção. No final deixa aberto, né? Não tem solução, né? É porque ali quiseram fazer um arco fechado, né? Pra vender encadernado, né? É uma coisa contínua, né? É que nem o próprio confronto da vampira com a Carol Danvers, que foi retconeado depois, né? A batalha em si, né? Foi uma edição muito, muitos anos depois, né? Que é Marvel Super Heroes 11, se não me engano, acho. Eu quero falar disso aí, mas antes, só voltando aí na sessão da Fênix, eu tava começando a ler Marvel mais a série, assim, e aí comprei essa, é uma Game of Thrones Marvel, que é a capa, já tem o X-Factor, né? Já mostra ali que é em torno dos X-Men originais e tudo mais, e é a capa da X-Factor 1. Daí a gente sabe todas as histórias, que o Claremont ficou puto porque teve que abrir mão dos personagens, porque ele não queria que a Jean voltasse e tudo mais. Mas me chama a atenção porque é uma história que ela começa nos Vingadores, no gibi dos Vingadores, eles encontram o Conclave, né, que é um grupo de cientistas que está transportando esse casulo aí, né, esse cocum, como o Daniel falou. Que é igualzinho do Adam Warlock, e todo mundo acha até ali que é o Adam Warlock que tá voltando, né, de alguma forma. E aí ele cai, resgatado do fundo do mar por esse grupo da Bahia Hudson, se não me engano, que é onde caiu, né, o ônibus espacial com os X-Men lá atrás, que a Jean se manifestou com a Fênix. E há essa revelação lá adiante de que é a Jean. Isso já é passado pelo gibi do Quarteto Fantástico, à época, sob a batuta do John Byrne. E o Byrne faz uma recapitulada legal ali do que aconteceu. E volto a dizer aqui nesses nossos podcasts, ninguém faz flashback como o Byrne. O Byrne, em duas páginas, assim, dois metaquadros, ele botar aquelas cabecinhas flutuantes contando a história e mostrando cenas emblemáticas, né, para ilustrar, e contava, assim, 40 anos de cronologia em duas páginas para situar você, leitor, que caiu ali de paraquedas, entender tudo que tá acontecendo no gibizinho. E eu adorei essa história, bicho. Primeiro que começa desenhada pelo Buscema, né, os Vingadores ali do Stern com o Buscema. Tem aquelas tretas todas, eu acho que começa com uma discussão do quarto do Namor com o Hércules, quem é que tem o melhor quarto e tudo mais, o Hércules, o Namor, na verdade, acha que o quarto do Hércules é o único que é suficientemente luxuoso pra ele, e aí já entra a quarteto do Burn, que, na minha opinião humilde, é irretocável. Eu gosto demais, sou fãzaço do Burn, fãzaço do quarteto dele também. E a gente acaba com a história com a Jean de volta, né? E aí começa a X-Factor 1. Eu gosto muito dessa história. Não gosto desses penduricalhos, esses cacaecos que colocam, não. Mas eu gosto da história em si. Anos depois a gente foi descobrir, né? Que aí é uma ideia do Kurt Busiek pra trazer de volta a Jean. Dizer que, ah, mas ela nunca foi a Fênix. Ela tava lá esse tempo todo e tudo mais. Nunca explica por que, que o casulo é igual, né? Se havia uma ligação entre a Fênix ou não. Isso é esquecido completamente. Até o design do casulo muda quando a gente vê aí outras histórias que fazem referência. Enfim, não. Um grande plot perdido aí. Ninguém sabia o que, é que ia acontecer. E acabou não acontecendo nada. E sobre essa história da Marvel Fanfare, né, Luiz? Que aparece o confronto da vampira com a Kyle Danvers? Não, é a Marvel Super Heroes V211. A capa não é nem elas, né? Que é estranho também, né? Sim, Marvel Super Heroes V2. Pois é, esse é um grande efeito Mandela, né? Todo mundo diz, ah, porque quando eu li essa história, não sei o que, nunca tinha saído aparecido esse confronto da Capitã Marvel, da Miss Marvel ainda, com a Irmandade Mutantes, que resultou na tomada dos poderes da vampira. A vampira teria dito, né, que só ia segurar um pouquinho mais lá, e a Mística, ele fica dizendo pra ela, não, né, não solte ela agora, até que ela absorve completamente a mentalidade da Kyle Danvers. Pra quem começou a ler agora e viu nos primeiros sagas, tem a historiazinha que a vampira tá com a persona da Kyle Danvers sobrescrevendo a ela, né? Ela lembrando de coisas, falando como se ela própria fosse a Carol, falando com aquele agente da SHIELD e tudo mais. Isso perdura por um bom tempo, né? Ela tem o fantasma da Carol ali. E foi o primeiro gibizinho que eu li, inclusive, dos X-Men. X-Men, acho que 63, ali na véspera de programa de extermínio da Abril, isso. Que é a volta da vampira, né? A vampira com aquele colã todo preto e verde. E ela cai na banheira assim do nada, numa cidade que tá sendo dominada pelos carrascos, aí acaba o Magneto salvando ela no final, ela seminua, né? Foi quando ela volta, ela aparece de novo na cronologia e ela tá gostosona como ela nunca foi, gostosona, sexy e tudo mais. É cortesia do Jim Lee aí, essa interpretação dela, e acabou ficando até hoje, né? Ela nunca mais foi aquela bonitona, porém inibida, né? Essa história só foi aparecer de verdade, né? Uma galera, assim, ah, eu já, quando eu li esse gibi, não sei o quê, você não tinha lido, ninguém tinha lido esse gibi, porque ele não tinha sido feito. É uma elipse aí, né? A gente já pega a história com a Mulher-Aranha resgatando a Miss Marvel ali, que tava caindo no mar, né? E levando ela pra Mansão dos Vingadores, onde ela se recupera. Fato óbvio, lulante, que os Vingadores trataram muito mal a Carol, é verdade, porque ela tem isso, ela é inseminada, né, ali de uma forma sobrenatural, e já é um ser dentro dela que em poucas semanas se torna um adulto e faz ela se apaixonar por ele, e aí vão pro limbo, que é esse vilão Marcos, né, e os Vingadores acham normal, ah, tá bom, se você quer, vai lá. Não percebe que tá acontecendo nada de errado, uma intervenção, nem nada, uma das grandes cagadas das histórias dos Vingadores aí. Atribuídas não ao grupo, obviamente, mas sim aos escritores que achavam na época isso natural, né? Não vamos discutir com os valores de hoje, o que é feito, o que é interpretado dos personagens naquela época, mas hoje, claro, assim, na época também já soava mal. A gente já ouve desde que começou a ler gibizinho como essa história pegou mal, né? Chegou a justificar aí até o próprio alcoolismo da Kyle Danvers lá na frente, na fase do Busiek. Ainda sobre essa rivalidade aí de uma Vingadora e uma X-Men, tem a edição Uncanny X-Men 269, né? Onde o Jim Lee mostra meio que um... ali é o quê, Maurício? Ali é um flashback do encontro? Elas se reencontram, na verdade, né? Que a vampira tá naquela fase da Austrália. Lembro de uma cena que ela vai até pedir ajuda pro... o aborígene lá que teletransporta os X-Men, e aí ela é atacada pela Carol Danvers, né? Ainda com aquele uniforme preto e tal. E aí as duas têm uma batalha feroz lá na frente, porque ainda acho que a Carol Danvers ainda tá buscando vingança, né? dessa história que você tá falando, né? É, essa história mesmo, que a vampira reaparece pela primeira vez. E a gente vai ter esse confronto aí, elas ficam oscilando, né? Uma hora uma tá bem podrezona, assim, como se ela tivesse zumbi, né? Decaindo, e aí a outra tá saudável, como se tivesse com todos os poderes, e aí reverte isso. Não... Eu confesso que a minha leitura à época era de que aquilo era mais meio que uma, como dizer assim, uma alucinação e tudo mais. Eu não sabia, não tinha muito esse conceito, né? É, parece um flashback, né? É. Mas a gente vê ela aparecendo realmente, né, do nada, com uma história muito estranha, né, tem um ritmo estranho nessa história, do nada aparece a vampira, do nada aparece os carrascos, aí do nada aparece a Capitã Marvel com esse uniforme, né, que depois ela usa ainda como Warbird, e sai no cacete, e aí o teleporte é... aparece também, aí tem um interlúdio com a Lila Shaney, que vai ver lá aquele arco dos X-Men que estão no espaço, com o uniforme original, né? Então, enfim, é uma loucura. Aqui eu tô dando uma olhada, que aparece até o Legião nessa história também. Enfim, bicho, é um gibi muito estranho, eu ainda comecei por ele, né? Ah, sim, achei aqui, Kyle Danvers vai parar na Ilha Muir, com a Moira, que tá sendo dominada lá pelo Rei das Sombras. Olha que loucura. Curiosidade, tem Marvel Legends dessa vampira versão biquíni da australiana aqui? Só custom. Ah. Saiu agora, eu inclusive estou esperando aqui, correio, não fale comigo. Acabei de pagar R$30 aqui pelo meu Homem de Ferro de Heróis Retorno. Mas tem a vampira com esse biquíni... essa roupa preta, né, e verde que ela pega pra usar no começo do gibi, mas não consegue usar. Ela tá de camisa amarela e sem calcinha. Mas não tem essa dela de biquinizinho todo rasgado, não. Ainda não, pelo menos. Ah, Luiz, puxa aí. Enfim, só pra terminar aqui, antes de começar aquela minissérie spoiler, tem New Mutants 40 que saiu na Grandes Heróis Marvel 31, não sei se vocês lembram dessa, tem o Capitão América socando o Magneto na capa. Essa realmente eu não li, não lembro de ter lido, não lembro da história. É o encontro também, né, do vilão dos X-Men com os Vingadores, mas eu sinceramente não tô lembrando. Vocês lembram dessa? É um gibi que tem a magia, né, a Iliana dando um suporte ali ao Magneto quando ele enfrenta os Vingadores. É um gibi estranho também, mas é um gibi interessante, que tem várias pancadarias ali, tem os satânicos. Aliás, minto, não são satânicos, não. Tô olhando aqui de novo, são os novos mutantes, mas com os uniformes dos satânicos. Então não sei que zorra é essa, não. Eles estão escondidos nas montanhas e tudo mais. É um gibi estranho também, eu não me recordo ter lido isso... físico não, li isso há muito tempo, mas já em scans. Mas olha aí, ó, mais uma questão aí de Vingadores e mutantes e tudo mais. O Namor, primeiro mutante da Marvel, né, considerado, ainda que não desde o começo, mas ele é o primeiro mutante da Marvel. Ele é um Vingador, ainda que ele não seja nada de corpo e alma, né, mas ele já esteve do lado dos X-Men contra os Vingadores, já esteve ao lado dos Vingadores contra os X-Men, diferente do Fera. Ele já sabia que era mutante nessa época, quando ele era membro? Eu acho que sim. Eu acho que sim, mas a curiosidade é que, ironia ou não, do destino, ele sempre foi chamado de o Filho Vingador da Atlântida. The Avenging Son of Atlantis. Então, desde pequeno ele também é Vingador. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu acho curioso que tem poucos... nos primórdios, retomando o assunto que eu falei lá no começo, era mais uma... Sabe aquele meme do garoto dando joinha na frente do computador? Mexendo a cabeça assim? Joia. Então, Ackerman. Então, ele... Esses primeiros lá, nos primórdios dos anos 60, parecia aquela coisa meio revista de escoteiro, enfrentava a equipe. Nossa, você realmente não era um filho da puta, você me ajudou aqui a enfrentar o vilão, não sei o quê. Aqueles desencontros que tinham, que, enfim, quadrinhos da época. E essa parte depois aí dos anos 70, 80, até o momento que a gente tá falando aqui, já era mais um tratamento dos Vingadores como uma equipe representante quase que da ONU, né? A equipe paramilitar super-heróica do coisa, enquanto que os X-Men parecia que tinha um mundinho próprio das revistas deles, né? Já na época aí, não sei se já tinha a X-Force, mas a X-Factor existia, né? E eles faziam os crossovers entre si, né? Nas revistas já. Não tinha tanta relação com o resto do universo Marvel, ou tinha? Não, os X-Men apareciam aqui e ali junto ao universo Marvel, sim, mas sempre foi uma coisa bem contida, né? Tipo, os X-Men apareciam no Home, apareciam no Hulk aqui e ali, tinha sempre uma sinalização, acho que uma vez no ano o editor da Marvel disse assim pro editor mutante, né? Bicho, vamos fazer um crossover aí pra lembrar que a gente tá no mesmo universo? Mas eu acho que nunca chegou, assim, ainda que você, se você quisesse ler só X-Men, você lia só X-Men, sabe? Mas não é um pouco também resultado da megalomania do Chris Claremont, de tipo, eu tenho tantos planos para esses personagens que eles não podem sequer interagir com outros ou ser envolvidos em outros plots, porque vai atrapalhar a minha vida. Eu sempre tive essa impressão de que Claremont se sentia meio dono da franquia, né? Até um tempo atrás, ele estava quase que implorando para escrever um quadrinho agora da Era Krakoa, tipo, sabe? Já deu, né? Chega, tem uma puta contribuição, mas para, tem que saber a hora de parar também, né? Lembrando que da última vez que chamaram ele pra fazer alguma coisa, ele cometeu aquele Extreme X-Men, né? Que é uma porcaria. Ele ganhou o ônibus agora. Daria pra ele viver numa editora que só publicasse X-Men, daria. É, mas a questão é que ele não criou esses personagens, né? Então esse senso de dono dele é algo que me incomoda, porque chega num ponto que se torna prejudicial, cara. E tem muita gente, inclusive, que eu acho que é mais fã do Claremont do que fã de X-Men. Eu tenho uma opinião, às vezes, de que algumas pessoas... algumas pessoas querem colocar determinados autores acima, muito acima da... Ah, se não fosse o Claremont de 16 anos, o X-Men não seria. Será que não seria? E se não fosse o X-Men, o Claremont em outra franquia, qual foi o grande trabalho dele fora X-Men que é relevante? Então, eu tenho minhas ressalvas, assim, de certas fases, entendeu? De bem, por que os personagens não interagiam mais? Embora, se você pegar Inferno, tem história de Demolidor, tem história de Thor, Massacre de Mutantes. Então, tinha algumas coisas, mas podia ter mais interação. Mas assim, eu entendo. Assim, entendo e não entendo. Entendo, não aceito ele fazer isso. Mas eu entendo que, assim, se você for pegar, quem é o maior criador do mundo dos super-heróis que existiu? Criador. O Kirby. Depois viria quem? O John Byrne, mas ele escreveu várias coisas. O Kirby, mesma coisa. Aí depois viria quem? O Grant Morrison, mas também escreveu um monte de história. Depois veio o Claremont. O Claremont, basicamente, ele ficou grande equiparado a esses outros três ou quatro aí que eu citei, basicamente só escrevendo X-Men. Então eu entendo esse ciúme dele, entendeu? Não é uma coisa que os outros, por exemplo, ficaram escrevendo 3, 4 anos cada revista e ia pra outra. Basicamente... Foi isso, né? Kirby, o John Byrne e o Morrison, né? Escrevendo 3, 4 anos cada revista e ia para as outras. Ô Luiz, mas deixa eu fazer uma provocação que eu ouvi esses dias. Um cara que fica 30 anos na mesma empresa, ele é bom a ponto de ter sobrevivido 30 anos na mesma empresa ou ele foi esquecido pelo mercado e o outro que a cada 3 anos troca de empresa... É um cara extremamente cotado, buscado, desejado pelas empresas. É muito relativo isso. Talvez ele tenha ficado nos X-Men porque ele ficou tão especializado no assunto que quando ele era convidado para fazer outra coisa, ele derrapava feio. Eu fui babando ler a Liga da Justiça do Claremont e, cara, que negócio medonho, entendeu? É medonho. Então, tipo, que cilada, hein? É igual o John Byrne com aquele trio lá. Os caras, tudo que o Burner faz é bom. Aí a Império pegou o trio e lançou aqui no Brasil. Fui pegar pra ler, é medonho o negócio. Então tem autores que quando eles saem da casinha ali do lugar que é o lugar comum pra ele trabalhar, o cara enfim, cabe um podcast só para isso. Meus 2 centavos aqui, talvez 3. É, eu entendo que ele se sentisse meio que criador mesmo, porque, vamos lá, não foi ele que fez a Giant Size, mas ele já estava ali de estagiário na época, né? E ele assume um pouco depois ali, quando Thomas, né, que faz Giant Size. E ele começa e logo depois entra o Burnie também, eles têm aquela sinergia ali, eles pegam muito a sacada dos personagens mesmo e tudo mais. Então, assim, os X-Men que todo mundo conhece e ama, pelo menos da nossa geração, é do Claremont. E ele continuou vendendo, mantendo em alta tanto a franquia, quanto as vendas, quanto o nome, né, dos personagens na boca do povo, por 16 anos, como vocês falaram. Então, foi feita... Ele era editado pela quem? Pela Louise Simonson? Ele foi editado pela Louise Simonson, pela Innocente, e teve outros editores pelo caminho. Eu vou chegar lá. Ele acabou pegando aí, né, a Nascente como uma editora iniciante, sem dúvida, talentosa, muito boa no que sempre fez, não discuto isso não, mas eu não duvido que ele também tenha dado tom em alguns momentos ali, até porque ele tinha esse capital, bicho, ele vendia aí, na época, sem internet, sem tanto gibi, sem tanto acesso assim, só vendendo na banquinha mesmo de vista, não tinha comic shop ainda, comic shop foi começar depois disso, não tinha pra ninguém, X-Men vendia a imprimir dinheiro, então, claro que iam dar capital político pro cara lá dentro, pro cara dizer o que é que ele queria fazer, o que é que ele não queria, ele é o Midas da coisa, né? E nessa ele apontou... interferiu na mudança de editor, quem seria o novo editor dele, ele disse que não ia fazer isso, que não ia fazer aquilo. Lá na frente, quando ele não consegue, né, segurar a ressurreição da Jean por questões de grana, alguém lá disse assim, pô, trazer nenhum dos X-Men originais hoje está nos X-Men, vamos trazer esses caras de volta. O papo começou assim, né? E aí como é que falta a Jean? A Fênix morreu, o Jean Shooter mandou que ela morresse, tem essa história toda. Então, como é que faz isso? Ah, vamos limpar a barra dela. E as coisas acontecem, o Claremont fica puto porque ele percebe que ele não tem mais esse capital que ele tinha antes. Isso vai deixar ele puto também. E veja, vocês estão falando aí, ah, porque Inferno tem Demolidor, tem Thor no Massacre Mutantes. Lembrem, Thor do Walt Simonson, marido da Louise Simonson, que foi a editora dele, que estava ali Novos Mutantes, ou depois ela foi para X-Factor e tudo mais, estava na franquia também. Demolidor da Inocente, que foi a editora dele, com quem ele tinha contato e tudo mais. E outra, é o grande, o crossover, a gente tinha o crossover da Marvel e o crossover mutante, né, do ano. Sempre tinha os dois, o crossover mutante é até mais esperado, é o Natal da Marvel. Então é aquela coisa de acontecer do editor chegar assim, olha, o que eu soube desse ano é esse aqui, quem quer colar nele, quem quer botar tie-in dele para aumentar suas vendas. Não preciso nem falar de Massacre, né, o Massacre dos anos 90, que teve tie-in de tudo quanto é possível, até do Duende Verde, do Phil Wilk, né, teve tie-in do Massacre. Então, é mais fácil os outros títulos colarem no evento dos Mutantes que os Mutantes colarem nos outros. A Guerra Secreta não teve jeito, mas o Claremont acabou tirando ali um leite dessa pedra. Mas os outros, ele conseguiu dar o tom, sim. Eu dou valor porque ele fez, sem dúvida. Os X-Men dele são classicíssimos. Estava faltando mesmo sair aqui no Brasil, na íntegra, isso. Ainda está faltando, porque não começaram do começo, né? Tem uma parte ali que... tá no limbo, mas eu acho sim que ele tem essa moral, mas faço o mesmo questionamento do Daniel aí, ele também não demonstrou essa maestria em outras coisas, apenas e tão somente em X-Men. É o suficiente para garantir o nome dele nos anais da história dos quadrinhos? Sem dúvida, mas ele peca nessa diversidade de portfólio aí, apesar da quantidade que ele fez dentro dos X-Men. Perdoem pela divagação excessiva. Eu acho que é uma fase muito importante, né? Basicamente todas as rankings e listas que se fazem bota como o primeiro ou segunda maior fase da história dos quadrinhos de comics, né? Não vou dizer super-herói, porque o primeiro e segundo que se alternam com essa fase do Claremont no X-Men é o Sandman. Sandman não é tão super-herói assim, mas é comics, né? Quer dizer, uma coisa elogiosa para ambas as revistas, né? comparada uma à outra, né? Aproveitando que tu tava falando aí do... Uma acaba sendo o tie-in da outra. Aconteceu isso em Inferno, né? Foi quando... No Inferno, quando entra alguns membros do Quarteto Fantástico como membro dos Vingadores. E aquelas edições ali são... Não sei exatamente o número. 325, 330, 350, não sei. É... Tain de Inferno. Inclusive, isso ficou faltando ser publicado, né? Esses tains dos Vingadores, do Homem-Aranha, Demolidor, se não me engano, também ficou faltando pra, naqueles 6 volumes da Panini dos X-Men. Esse tain de Inferno dos Vingadores é uma delícia de gibizinho, bicho. Eu gosto pra caramba. Até o Capitão América com o uniforme do que vai ser depois do Agente Americano, né? Apenas como o Capitão. Reed Richards e a Sue Richards, na época do Quarteto do Burn, o Atlas Baxter é destruído, né? Até construiu o Freedom's Plaza. Aí eles vão morar na mansão dos Vingadores e se tornam Vingadores também. O Quarteto, digo. É, o Gilgamesh, aquele eterno, né? E... Ter o seu chapéuzinho de editor e tudo mais, o esquecido, o caído, enfim, ter esses nomes todos ao longo da história. Eles montam os Vingadores com o que tem ali na mão, isso a gente comentou no primeiro e segundo programa da gente, né, Luiz? Que é a essência dos Vingadores, pega quem tem na hora assim, divide o time e joga a pelada ali na areia mesmo, na lama, e resolve o que precisa ser resolvido para salvar o dia. Pouco depois vem o que até hoje é... Não sei se eu entender de vocês, eu acho que sim, né? E, pelo menos na minha opinião é o melhor crossover entre as duas equipes, eu acho que entre equipes, né? Tanto o Quarteto com Vingadores, o Quarteto com X-Men e X-Men com Vingadores é a minissérie do Roger Stern, já no finalzinho da fase dele, né? Um pouco depois ali ele sai, já tinha até o Dr. Druida ali, né? Acho que ele sai 3 ou 4 edições depois, mas assim, né? Essa... São as últimas edições que ele escreveu, se eu não me engano, né? Inclusive, ele não vai nem a 4ª edição, porque aí ele já foi demitido o título, né? Ou algum eufemismo que a gente queira usar. Já é escrita pelo Tom DeFalco, a última edição, né? Pô, boa lembrança. Não lembrava disso não, é verdade. Eu gosto desse... Até eu tô com um encadernadinho aqui que a Panini lançou. Eu acredito que a gente vai ver repeteco desse material dentro da saga dos X-Men, se bobear, viu? A apresentação da equipe russa aqui... É Guarda Invernal? É Guarda Invernal, né? Pra mim foi o elemento inesperado. Porque, assim, é vendido a história dos X-Men versus Vingadores. Daqui a pouco você vê surgir uma equipe. Até então não conhecia. É um negócio bacana de pensar que se a ONU, ela... chancelava os Vingadores, por que que países como Canadá tinha a tropa Alfa, Rússia tinha a Guarda Invernal e onde estavam os demais países, né? Quais eram as equipes que defendiam o interesse, por exemplo, do Reino Unido, da França? Eu tô viajando um pouquinho aqui, mas eu de vez em quando aparecia um super-herói, um personagem meio aleatório de algum país de segundo, terceiro mundo, assim, e eu gostava muito dessa curiosidade, né? O Maurício vai lembrar de uma mutante de Israel chamada Sabra, se eu não me engano, e é um personagem que já apareceu algumas vezes. A última vez que eu vi ela aparecer com uma certa notoriedade foi durante a Operação Tolerância Zero, se eu não me engano. Mas eu ficava curioso, porque ela era um agente do governo israelense. Mas e aí? E os ingleses nunca organizaram? Ah, tem um time lá que acho que é o MI-13, que era o Excalibur, mas com super soldados, enfim. Esse crossover aqui... É um crossover que gira todo em torno do Magneto, né? E foi já depois do julgamento do Magneto, ele estava aliado aos X-Men. E parece que assim, a informação não foi suficiente, não foi disseminada, porque quando o Magneto chega, a primeira intenção dos Vingadores é vamos te prender, vamos levar você para júri. Mas o cara tinha acabado de ser julgado em Paris, por uma corte, tinha tido toda uma comoção, o Xavier tinha ido para o espaço depois disso, mas não rolou um comunicado, assim, a comunidade super-heróica. A partir de agora, o Magneto é um dos nossos integrantes. Dá um Vale Night aí para ele, que ele vai tentar se reabilitar. Não, até rola uma briga sem muitas conversas logo de cara. Aí depois, no meio dessa briga, já chega a Guarda Invernal. E um lance que eu acho bem bacana é que é o Wolverine que se dá conta da chegada da Guarda Invernal aqui, porque... Ele utiliza um recurso que os roteiristas esquecem, né? Que ele tem os outros sentidos ampliados. Ele sente o cheiro da Guarda Invernal antes deles chegarem. Ele avisou, tem mais gente vindo aí. Aí acho que o Druida, algum Vingador, completa a informação e fala assim: realmente tem 5 pessoas vindo na nossa direção. Você lembra disso, Maurício? Eu lembro sim, esse gibizinho tem uma história curiosa, porque eu li pela primeira vez formatinho e fui ler de novo quando a Panini lançou no capa cartãozinho, que é isso que você tem, né, Daniel? A capa laranja, né? Isso, a capa das duas equipes, as equipes se encontrando, assim. Ela é desenhada em parte ali, boa parte, pelo Mark Silvestre. Mark Silvestre ainda antes do auge dele, né? Tem desenvolvimento de história, assim, a interação de personagens muito boas mesmo. Eu concordo com o Daniel, ficou essa coisa assim, depois que eu li, né, principalmente o julgamento do Magneto e tudo mais, assim, ó, de novo, Magneto sem julgar, o que tá acontecendo aqui? Não é, o Magneto já tem um plano agora, dessa vez, pra mostrar o preconceito da humanidade contra os mutantes, né, e aí ele ataca o Capitão América com isso. Depende do escritor. E aí ele muda o capacete para emitir um raio que baniria os preconceitos dos humanos com os mutantes. Ele usa no Capitão América. O Capitão América mantém a postura dele lá, que o independente de preconceito, né? Assim, ah, então não tem a ver com preconceito. Eu errei e tudo mais. É quando ele percebe assim, que o plano dele não vai dar certo. Não tem preconceito, né? Tem até amigos que são mutantes. Tem até amigos. Já montei até equipes com mutantes. O Capitão América realmente não vai ter preconceito, não. Ele botou pra dentro dos Vingadores a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio. E na época eles ainda eram vistos como vilões. Você dizer que o Capitão América não gosta de mutante, como esses novos mutoninhas aí do Twitter vêm dizer. Aí, pelo amor de Deus, falar besteira. Eu não tenho nem palavras pra isso. Eu tô aqui sacudindo os braços enquanto gravo, tentando achar uma palavra pro tamanho do absurdo. O América é o padre Lancelot, né? Dos Vingadores. É um homem sem defeitos. O único defeito dele é ser homem, cis, hétero e branco. Eu acho que, assim, essa série tem um... Não vou dizer um defeito, né? Mas, assim, eu tô falando da edição da Panini. Eu não lembro de ter achado um erro de revisão, não, mas eu falo a página 22 e 23. Tem uma série de citações de por que eles estão atrás do Magneto, que é o que aconteceu na Uncanny 150. E eles citam, não, o que aconteceu, não sei o que. E há uma série de citações, com asterisco, né? A nota de todo o tradutor aqui, citando a Biblioteca Histórica, a coleção, a Super Aventuras Marvel, X-Men 24 de Abril. Podia ter tido um editorial no começo. Que não tem, já começa o Capitão América e o Dr. Doida descendo com o Inject e bola pra frente. Acho que não custava, hoje até mensal tem uma página de recordatório contando um contexto pra quem tá lendo a edição assim de paraquedas, que podia ter tido aqui o que aconteceu antes, entendeu? Ou então a edição ter a Uncanny 150 pra dar um contexto, né? Acho que faltou isso aqui, né? Mas aí, se você for pegar, é uma prática comum, viu? Recentemente eu tava lendo A Guerra Messiânica, Complexo de Messias, todas essas edições recentes que a Panini lança e que tem algumas coisas, alguns eventos que aconteceram antes que seria importante ela contextualizar, ela não se dá o trabalho de fazer esse texto, sabe, ajudando o leitor a se situar. Aí vai colocando essas coisas picadas no meio da edição, isso quando coloca, que é quem ainda citou, Super Aventuras Marvel, é coleção histórica e tal, mas tem lugar que nem cita isso, então o cara... eu entendo que muita gente hoje tem dificuldade em pegar quadrinhos de super-herói para ler por causa desse negócio de cronologia, porque criou-se um monstro de que você precisa ler mil coisas para compreender uma história como essa, né? E o cinema tá indo pelo mesmo caminho, né? Você assistir a série do Loki, você tem que ter assistido 15 outras e tal. E me parece que cada vez mais isso, em vez de atrair novos fãs, acaba, na verdade, afastando as pessoas. Eu acho que a gente vê muito aí a galera reclamando, porque o mangá é mais acessível, porque não sei o quê. Não é isso não, cara. A gente tá cheio de encadernado aí, de ônibus, de TP, de tudo mais. E a gente não tem essa situação. Eu já dei esse exemplo de outras vezes, né, em podcast, no Twitter. Mas eu peguei um encadernado em inglês, da Panini inglesa, do Thor, do Donny Cates, o primeiro arco ali, que é muito bom mesmo. E ele tem uma editorialzinha assim, de meia página, sabe? Assim, a metade direita da página, na diagramação, tá contando ali o que aconteceu até aquele momento, pra gente se situar. Por que que o Thor que tá todo ferrado ali no começo, por que que o Thor tá com um olho só, enfim. Pra quem cai de paraquedas ali, ó, o surfista tá com esse brilho preto, porque você acompanha na minissérie Surfista Prateado, Escuridão e tudo mais. Isso melhora a experiência do gibizinho. Você pode puxar ele ali da prateleira em qualquer momento e ler. E o que tá acontecendo aqui? Hoje o leitor não tem essa memória enciclopédica, porque não leu 200 vezes, como nós, os três aqui, a maioria dos nossos ouvintes, leu 300 vezes o mesmo gibi. Que é o que tinha acesso na época. Quantas vezes a gente não pegou o gibizinho sabendo exatamente os diálogos, os desenhos, tudo mais, mas pegou para ler. Primeiro que é só o que tinha, e segundo que a gente curtia essa repetição das coisas. Ficou na memória da gente, né? Quadros, falas específicos, gibizinhos. Eu lembro de até hoje de vários gibizinhos que eu tinha, onde foi que eu tinha comprado eles. É uma coisa que o leitor de hoje não tem, pela quantidade de acesso à informação, quantidade de volumes, pela pouca até qualidade de muito gibi atual, não estou dizendo todos não estou falando de Cracoa, Daniel, calma. Mas é difícil você ter essa retenção do que aconteceu. Esse trabalho editorial é importantíssimo e as editoras não fazem, não falo só da Panini, não. A própria Marvel muitas vezes não faz, a DC não faz, e aí por isso fica difícil, fica inacessível. É, para ficar no tema Vingadores aí e falta de contextualização, eu fui pegar aqui uma edição recente, A Morte do Doutor Estranho. Saiu aqui no Brasil em duas edições, e tem um editorial que fala alguma coisa da Dandara Palakoff, mas voltado para informar o que vai acontecer na HQ, não o que aconteceu anteriormente, né? Então você já cai ali na saga e se vira, porque, sei lá, velho, parece que parte do pressuposto de que todo mundo sabe, ou que hoje com internet, se você tiver curiosidade, você joga no Google e descobre, mas até aí você pode ter perdido um futuro leitor, né? É, lembrando que é a mesma editora que há algum tempo disse no Facebook que se você tá achando ruim a qualidade do mapa do multiverso, procure no Google Imagens. Pois é. Uma coisa curiosa que o Maurício chegou a comentar ao começo, que eu acho que, assim, são diálogos bem escritos, né? Não sei se o Roger Stern já tava um pouco já cansado, se estavam tirando ele porque não tava gostando, enfim, eu não sei o contexto de por que tiraram ele, não sei se isso é mistério hoje, o Maurício sabe. Mas o que eu acho engraçado é, eu leria isso aqui tranquilamente se tivesse 8 edições, 12 edições, como a malfadada do Bendis futuramente aí, que a gente vai comentar daqui a pouco, é a parte liberalzinho de Twitter, né, que do Capitão América, que em algum momento tem um controle mental, né, do Magneto ali pra tentar ver se as pessoas não tinham preconceito, e o Capitão América dá aquele diálogozinho meio não, o homem deve ser livre pra tomar sua decisão, mesmo que seja ser intolerante. Por mais que isso aqui não seja aprofundado, isso aqui não é um quadrinho da Veneta, da Nemo, da Mino, né, não é uma coisa... Mas eu achei interessante ele ter colocado esse tipo de conflito ético, né, que eu acho que também não... Tem, mas acho que decamba mais pra batalha propriamente massa velha naquela minissérie lá do Bendis, né? Aqui eu acho que ainda tem um resquíciozinho de pensamento, questionamento filosófico. Pelo menos nem que seja 4, 5 páginas aqui, tem mais do que lá, todo o resto de todas as revistas que ele tá citando aqui tiveram, né? Não sei se vocês... O que vocês acham? É um outro tipo de preocupação, né? Uma preocupação de dar, ainda que seja uma pseudo-profundidade, mas dar uma profundidade, fazer refletir também sobre o valor desses personagens. A própria crítica que o gibi do X-Men faz muitas vezes, né? É complicado quando você transforma tudo só no massa velho, como a gente vai ver aí adiante. Não vou me antecipar. Então tem uma outra edição aqui que tem um confronto, no caso não com os X-Men, mas com os Piratas Siderais, né? Até Vingadores 350, não sei se vocês leram essa. Nossa, esse gibi é ruim. Esse gibi é ruim. Esse é um gibizinho, Luiz, que os Piratas Siderais aparecem do nada, vão falar lá com os X-Men que estão reunidos com os Vingadores, o Raza surta e tenta matar o Cavaleiro Negro, porque... Uma consequência aí da Operação Tempestade Galáctica, né? Ele é contratado pelos Kree, os Kree estão com o filho dele como refém. Raza é aquele pirata sideral que tem um olho biônico, a espadazinha e tudo mais, e fala sempre em itálico. E ele tenta matar o Cavaleiro Negro, ele chega a acertar o Cavaleiro Negro numa luta de espada lá, quase empala ele mesmo, quase mata, o Cavaleiro Negro fica hospitalizado. E ele sai em fuga junto com o Shod e os Vingadores vão atrás dele, tem um cacete ali. Os X-Men aparecem pouco, né? O Xavier que foi anunciar ali, falando do Magneto e tudo mais. Ia chegar aí no, na volta do Magneto, né? Que a gente vai comentar daqui a pouco. E um gibi que não faz sentido. A Binaya tá nessa época aí lá com os Vingadores. Não, ela tá com os X-Men. Ela tá de cabelo curtinho, né? A Binaya, leia-se Kyle Danvers. Ela mesma tá de cabelo curtinho lá. E tá na mansão X. E tá conversando com todo mundo ali. Ela meio que faz um meio de campo entre os Vingadores e os X-Men ali pra não ter mais pancadaria. E ela explica que os Kree, na verdade, implantaram a memória no Hazard que ele tem um filho que ele nunca teve. E fizeram essa ameaça de que ele tinha que vingar a Inteligência Suprema, né? Lembrando que foi o Cavaleiro Negro que meteu a espada lá na cabeça da Inteligência Suprema, que é só uma cabeça, pra matá-la no final da Tempestade Galáctica. E no final revela-se que não tem nada disso. Essa história do implante mental e tudo mais foi a Kyle Danvers tentando limpar a barra do Raza, porque ela é uma pirata sideral também. Pouca gente lembra disso, né? Mas a Kelly Thompson lembrou disso recentemente até nos gibis da Capitã Marvel, da Kyle Danvers. E aí depois o Raza diz, não, na verdade eu tenho um filho sim, meu filho foi mesmo raptado e eu preciso arranjar um jeito de recuperá-lo. E isso nunca mais, salvo engano mesmo, salvíssimo, enganíssimo, isso nunca mais foi falado nos gibis, que o Raza tinha um filho, que os Kree tinham raptado ele, foi o que aconteceu. É um gibi meio que, vamos usar os X-Men aqui, mas não pode usar os X-Men, então chamamos os piratas ideais. E essa história vai ser mencionada lá na frente, no próximo confronto grande que a gente vai comentar. É o Laço de Sangue, né? Sim, que aqui saiu em Capitão América, pela Abril, e acho que nunca mais foi republicado. Capitão América 207 e 208. Sabe o que é essa aí? Eu acho essa capa do Capitão América erguendo o escudo, né? E tem o professor Xavier, as duas equipes meio misturadas. É um negócio bonito demais, cara. Lembro de ter visto isso em sebo, porque quando eu fui atrás já era velho esse material. E até hoje eu acho muito bonito. Eu fico na expectativa disso ser relançado num Epic aqui, porque é um arco bem interessante. Ela me, durante muito tempo, eu confundi essa capa, Maurício e Luiz, com a capa do X-Men Gigante 1, porque tem o Ciclope ali mais ou menos numa posição meio parecida. É, assim. Agachado, mãos pra trás, né? Quase disparando. Então eu olhava assim, eu não sabia qual era uma, qual era a outra, eu peguei essa história pra ler, achei sensacional, que eles estão em Genosha e tudo mais, as duas equipes. É muito bacana esse arco. É um gibizinho que é uma pérolazinha mesmo, assim, porque caracteriza muito bem. A gente tem aí uma coisas importantes para as duas equipes que vão acontecer aí, né? Nessa época, os Vingadores estão na fase jaquetinha. A gente tem a Cersei ali, né? Já alopando pro lado do Cavaleiro Negro, que já está recuperado lá da espadada que ele tomou do Raza. A gente tem a Crystallis, a Inumana, né? Ex-esposa do Mercúrio, com a filhinha vivendo na mansão dos Vingadores, porque ela tá como Vingadora nessa época. O Capitão, o Hércules. Escrito pelo Peter David. Escrito, né? Pelo Peter David. Não, depois lá no X-Factor. É o Mercúrio que tá com pelo Peter David lá no X-Factor. Mas o Mercúrio aparece nesse gibizinho como um integrante dos X-Men mesmo. Por coincidência, ele tava lá em Westchester e tudo mais quando deu-se a merda. E basicamente é Genosha. Está em chamas lá após o programa de extermínio, né? A revolução toda dos mutados, eu não lembro, mutoides, como ficou chamado aqui no Brasil, né? A raça dos mutantes de Genosha, que é alterado geneticamente para serem mais subservientes, para servirem como escravos mesmo, né? Um apartheid ali, Genosha na África, um pedacinho fictício da África ali. E é uma questão de apartheid com mutantes mesmo, né? A grande crítica é essa. E o programa de extermínio, inclusive, foi a primeira grande saga dos X-Men que eu li, que eu adorei, sem entender metade do que estava acontecendo, ou menos. E a gente vai ver aqui os X-Men ali, os X-Men já após Jim Lee. O Andy Kubert já está desenhando os X-Men aí nessa época, com o Scott Lobdell e tudo mais. Eles estão acompanhando de perto, assim, mais escondido, o professor Xavier numa missão diplomática. Xavier está seguido pelo Henry Peter Gwaish, né, que é aquele agente do governo que sempre foi de ligação dos Vingadores, que os Vingadores sempre detestaram. O agente americano, que é cachorrinho do governo americano, né? Seguindo o gás lá, servindo de guarda-costas pro Xavier, que foi com fé também, né? O próprio guarda-costas do Xavier, e o fé bem humorado, Luiz. Um fé como X-Man, mas bem humorado, ligando aí com o que você tinha falado mais cedo. E é bem amarrado porque os Vingadores, a história toda começa com a Valerie Cooper, o Gás e o Nick Fury se reunindo e eles dizendo pro Fury, ó, dê um jeito de segurar os Vingadores, eles não podem ir pra Genosha. Nick Fury que tá quase o Cable, né? De tão bombado e cheio. É. E pedaço de metal no corpo. Nessa época o Fury sempre tava assim, com a coluna curvada pra frente, um pé em algum lugar pra servir de apoio, o cotovelo no joelho, fumando um charuto. Ele sempre aparecia nessa pose, né? E aí ele tá de novo e ele tem que enrolar lá os Vingadores para não deixar os Vingadores saírem da mansão. Ele chama as duas equipes, Vingadores e Vingadores da Costa Oeste, e diz para eles, bicho, fiquem aqui que a gente precisa conversar. E aí os Vingadores sacam a questão toda lá e fogem do cerco que a SHIELD tá fazendo a mansão dos Vingadores em Nova York, mais ou menos lembrando a cena de Capitão América Guerra Civil, em que tem um grande confronto ali que serve de cortina de fumaça para o Capitão fugir com o Punk, né? Aquele bunker lá no norte, onde tem o confronto do final, o Capitão, o Homem de Ferro e tudo mais. E aí alguns Vingadores vão pra Genosha, né, que é a Crystalis, porque a Luna, a filha dela com o Pietro, foi raptada pelo Fabian Cortes, que é aquele acólito que tá por trás de toda a trama lá em Genosha. Ele assume o papel ali de líder dos mutoides. Ele foi ficar com a filha do Mercúrio, tipo, ele pegou de onde? Já começa com ele com a criança no colo e pronto. Ele rapta ela, não, tem isso na mensal dos Vingadores, ela é raptada ali em algum momento, ela é raptada de dentro da mansão dos Vingadores e substituída por um mutoide transmorfo, né? E só depois que eles vão perceber, esse mutoide se mata, né, explodindo pra tentar deter os Vingadores ali. É uma coisa meio armada, assim, mas chega a ser mostrado, sim. E uma curiosidade, isso aqui se passa depois da famigerada X-Men Gigante 1, que a gente descobre ali a morte da Eliana pelo vírus legado, aquele confronto todo com o Magneto que resulta... Pra quem tá chegando agora, ele tá falando de maiores clássicos dos X-Men, a Canção do Carrasco. Isso, Canção do Carrasco, é esse nome que eu tava tentando achar. E ele tá... o Colossus tá lá no satélite, né, com um Magneto catatônico, e o Exodus. Eu vou fazer as vezes aqui de voz da consciência, pra quem não tá lembrado, a Canção do Carrasco é aquela saga onde o conflito se passa pelo Cable, provoca um atentado contra o Professor X... Lá na frente, quando ele é derrotado, ele solta um vírus que só afeta os mutantes, que é conhecido como vírus legado. E vitima a Eliana, né? E o Colossus fica ali desesperado, desesperançoso e tudo mais. Acho que o sonho de Xavier falhou e ele acaba mudando de lado ali para ficar do lado do Magneto. Essa virada de casaca do Colossus, Maurício, me permita, ela já acontece em X-Men Gigante 2, que é o Atrações Fatais, que é onde o Magneto remove o adamantio do Wolverine, né? Que eles vão para o asteroide e rola a batalha lá. E nessa equipe, inclusive, o Mercúrio também está fazendo parte dos mutantes. Ele está com os X-Men na equipe que vai para a missão lá contra o pai dele, o Magneto, em Avalon, que eles estão chamando na época. Né? E é isso mesmo, é no final de Atenções Fatais e que o Magneto se sacrifica, né? Quase todos os acólitos morrem na queda do asteroide M, agora chamado de Avalon, e o Magneto some, né? Não, isso é antes. Paguei essa parte, Luiz. O Magneto tá catatônico, ele vai acordar lá na frente. E aqui a gente tá vendo o Exodus, esse personagem overpower, né? Que tá aí com certo protagonismo agora nos Imortais X-Men, da fase que é a Coa. Tá de Moisés, né? É o Moisés mutante agora aí, né? Que a gente viu essa semana aí, essa revelação. E ele é um personagem que tem uma história complicada, vamos falar disso já já. Mas esse Exodus também tá querendo se aproveitar aí e usar a descendência de Magnus, né, do Magneto, como um exemplo, porque ele execra ali tanto a feiticeira que se aliou aos X-Men, e a feiticeira que se aliou aos Vingadores, e o Mercúrio que se aliou aos Vingadores e aos X-Men também, acha que eles são amantes de humanos e tudo mais. Então ele quer pular aí os filhos para ir direto na neta, que sumiu, né? A Luna sumiu, inclusive. E acaba que é um putetê da zorra que acontece em Genosha, até que as duas equipes se encontram ali, e há algumas discussões entre o que fazer, e em algum momento vai ter Mutoide contra Mutante, contra Vingador e tudo mais, mas deixa no final alguns gostinhos ali do que aconteceu nas duas equipes, né, com consequências interessantes. E nos Vingadores, só pra, já que a gente tá falando muito de Mutante aqui, puxar a sardinha pros Vingadores, puxar a sardinha para aquele que é o maior dos Vingadores, o nosso querido Clint Barton, o Gavião Arqueiro, que bota o pé na porta da União das Nações Unidas, chega lá metendo o dedo na cara de todo mundo e dando a real, dizendo que os Vingadores é isso mesmo, vai onde for precisar ir para salvar quem precisa ser salvo, e que não vai aceitar baixar a cabeça para a ONU, não. Isso deixa a Natasha puta, né, que ela é a líder dos Vingadores naquele momento, e o Clint que se mete na frente, mas acaba fazendo até abalando ali a questão da licença, né, do apoio das Nações Unidas aos Vingadores. Porém, mostra que os Vingadores estão mais uma vez indo resolver as merdas que os mutantes fizeram, ao custo altíssimo, inclusive da sua própria sanção de atuação, né? Isso vai gerar alguns problemas lá na frente da mensal dos Vingadores. Tava vendo aqui que essa parte dessa laço de sangue vai sair, acho que no Epic. Sim. The Gathering. Sim, sim. Tá saindo agora a Epic, chama The Gathering, e ela, acredito que sai a saga toda, não? Geralmente quando a Epic lança alguma coisa assim, ele lança a saga toda para que a gente não fique sem a contextualização de tudo. E aí, esse arco Blue Ties, né, Laço de Sangue, tem ainda referência a isso quando falam do fanatismo pelo Magneto se espalhando em Genosha. Aí eles falam assim, deve ter sido sobre isso que o professor Xavier nos avisou. O Xavier avisa isso a eles na Avengers 50, que é essa edição aí que os Piratas Siderais confrontam os X-Men. E a gente tem aqui uma cena em que o Cavaleiro Negro diz que conhece o Êxodo de algum lugar, mas não lembra de onde. Anos depois, a gente vai ter esse Away aí sendo relembrado no gibizinho especial do Cavaleiro Negro e da Cési. Olha, eles depois da fase de jaquetinha vão parar no Ultiverso, né? O universo Malibu, aquela editora menor que a Marvel comprou, e tem lá o Prime, que é aquele cara fortão e tudo mais. Luta, né? Isso mesmo. Eu cheguei até o bonequinho de um deles. Se ligou a sair aqui no Brasil. Esse gibi conta a história deles voltando para o universo Marvel, né? A Cersei e o Cavaleiro Negro voltando para o universo Marvel desse Ultraverso. E acabam parando no passado durante as Cruzadas. E a Cersei encarna no corpo dela mesmo, vai entender por quê. O Cavaleiro Negro reencarna no corpo do antepassado dele, Elbar, alguma coisa. E ele é amigo do Bennett Tupari, que é o Exodus, né? Antes de descobrir ali o poder dele e tudo mais. E aí tem a ver com uma tumba do Apocalipse, o Apocalipse Mutante Inimigos X-Men. Tem a ver com... rola um confronto ali, o segundo, né? Cronologicamente é o primeiro confronto da Cersei com o Exodus, mas em Laço de Sangue eles destroem meia Genosha, né? São duas pancadas bonitas que ele tem de se ver, que é o Máquina de Combate contra o Exodus e depois a Cersei contra o Exodus, né? O Exodus overpower pra caramba. Acaba peitando os dois, mas acaba se dando mal lá na frente, na mão da Cersei, e foge, né? Aí fica tudo bem, a Genosha é salva, o filho do Gene Engenheiro acaba assumindo ali uma posição de destaque político, e aí vão acontecer milhões de maluquices em Genosha em outros arcos, e cai, até ser destruída, né, pelos sentinelas, aqueles sentinelas canibais e tudo. Mas aqui a gente vai ter essa história, ela é escrita pelo Ben Raab, que nunca escreveu nada de bom, desenhada pelo Jim Cheung, que é, a época ele não, faz, não é conhecido. Depois ele foi pro gibi do Maverick, que eu gosto muito. Até ver a Estrela, né? Foi pra DC desenhar uma edição da Liga da Justiça a cada 6 meses. E agora ele só desenha capa e história curta, porque ficou preguiçoso. Mas eu gosto muito dele. Gostava. Maurício, me permita completar. É, para quem ficou curioso a respeito do... O Exodus, né? Ele teve uma edição que jogou bastante luz no passado dele, que foi a edição 5 de X-Men Imortal, intitulada Meditações sobre o X, que foi escrita pelo Al Ewing, algo assim. E ela saiu aqui na mensal da Panini X-Men número 59, que faz parte do evento Juízo Final, onde mostra justamente ele na época das cruzadas, na verdade escrita pelo Kieron Gillen. E aí mostra esse encontro dele aí com o Cavaleiro Negro, esse embate que eles tiveram na época, e a relação dele até com o Apocalipse. Então, assim, é um personagem que até por estar em segundo plano, terceiro escalão, os caras poderiam ter esquecido, né, essa trama toda dele aí da época desse arco dos anos 90, mas isso foi reforçado agora nessa edição recente de X-Men Imortais. Então, depois de Laços de Sangue, tem um outro entrevero, né, cronológico entre as duas equipes, quando eles enfrentam o Massacre, né? Aquele vilão formado ali do Magneto com o professor Xavier, em que a maioria da galera morre, né? Foi ali um ponto baixo da história da Marvel, né? Como editora, como roteiro, enfim. Olha, eu gosto da ideia de Massacre. O problema é o mesmo da saga do clone. Fez sucesso e foi esticada ao máximo, até perder o sentido, perder a natureza e o timing da coisa mesmo, né? É aquela coisa do não saber acabar quando estavam por cima, deixar a merda correr solta. Eu ainda acho que acaba bem, porque aquela edição Massacre Marvel, né? Tem todos aqueles tainhos, aquelas fases todas, como eu falei, tainha até do Duende Verde da época, que é herói e tudo mais. Ele contra as sentinelas na ponte do Brooklyn. Tem grandes momentos ali, mas tem muita besteira também. Tem o Joe Madureira desenhando X-Men, né? Todo mundo gosta. Mas chega no final, tem o Massacre X-Men, que é uma história bem legal. Começa muito bem ali, bem desenhada também. E ela vai fazer uma ligação ali com o comecinho da fase dos X-Men Azul e Dourado. Vocês devem lembrar que conta que o Bishop vem do futuro e que ele fala que existe uma testemunha, né, chamada Lebeau, que é o sobrenome do Gambit, né, Remy Lebeau. E aparece um fragmento de uma gravação da Jean Grey falando, né, que... Nunca imaginaria ter ido por ele, não sei o que. Aí de repente ela olha pro lado assim, você, e psh, fica tudo bem com sono. Esse momento acontece durante o Massacre, o que leva a entender que é o final do Massacre que cria, né, o futuro do Bishop lá no, que voltou ao passado dele, o presente do X-Men. E ele gerou várias ideias, até podia ser o Massacre, até que foi responsável pelo grande pulpo dos super-heróis, que acabou com a era dos heróis na Marvel. E em 2099, no gibizinho do Homem-Aranha, diz, né, que algum grande confronto acabou sumindo com os heróis, enfim. Esse é um momento que dá para criar muita coisa, mas ele se perde com a mercadologia, a coisa de vender capa alternativa, capa platinada e tudo mais, e é prolongar demais. Voltando aqui, gosto de Massacre Marvel por isso, e aí quando você o Massacre X-Men por essa amarrada aí na cronologia, e aí você vem pro Massacre Marvel, que é o Mark Waid que co-escreve também, o Massacre X-Men também é dele. O Waid meio que é chamado ali no meio da saga para tentar amarrar tudo, né? E ele consegue fazer uma puta gibizinho, bicho. Já começa com o Vigia avisando que vai dar merda. E aí você vê os Vingadores chegando, aquela cena dos Vingadores chegando os quadradinhos, né? A chegada da Esperança e do heroísmo e não sei o que mais, não são só os Vingadores, tem o Quarteto Fantástico chegando também, o Doutor Destino chega, um monte de gente chega, e tem o confronto todo, né? O Hulk chega também, o Hulk dá um soco tão forte que cai o Bruce no massacre, ele destrói a carapaça do massacre e cai o Bruce Banner de um lado e o Hulk do outro, né? E o Hulk fica no universo comum e o Bruce Banner cruza para aquele portal que é aberto, né? Que acaba sendo Franklin Richards, que salva os heróis, levando ele para aquela realidade bolsão ali, que os heróis renascem. Então, assim, aquele gibi é bacaníssimo. Eu lembro do Maurício Moleque lá, o Maurício Menino, o Maurício Arte, lendo aquele gibi, e ao mesmo tempo que ele fica triste, ele, porra, velho, quantas possibilidades abre, né? O que é que vem agora, o que é que pode acontecer? É bem executado. E naquele momento a gente ainda não tinha o sentido que a gente tem hoje, quando a gente vê um personagem morrer, diz, ah, vai voltar a Kamala Khan, a mesma Marvel, morreu outro dia, e a gente já sabia que ela ia voltar como mutante, porque na MCU ela é mutante agora. E tudo mais, né? Há um cinismo, uma garantia de que nada vai mudar de verdade, mas ao mesmo tempo o nerd começa a reclamar sempre que o homem muda de uniforme, que um status quozinho qualquer muda e tudo mais. Enfim, eu gosto de Massacre pelo que ele promete, mas pouco pelo que ele cumpre. Esse finalzinho, inclusive, pra mim salva, e já é, Daniel, e eu estou pegando leve, a terceira vez nesse programa que eu lembro que os Vingadores chegam pra resolver a merda que os mutantes fizeram. Você está de deboche e eu não respondo a deboche. Essa frase você conhece bem, né? Você conhece bem essa frase, então que fique registrado. Então, pronto. Isto posto, eu queria dizer que a respeito de Massacre, tem um episódio, né, da fase 1 ainda, que é um episódio de The Uncanny X-Men, eu não vou lembrar, 335. Saiu aqui, saiu em Fabulosos X-Men, saiu naquele encadernado da Panini, que é o número 1 ainda, que começa com o Joey Madureira, uma splash page do Apocalipse, dizendo assim, Apocalipse vive. Aí na sequência o Apocalipse já encontra com o Vigia, né? Que a gente sabe quando o Vigia chega, porque o negócio deu ruim mesmo. E aí já corta para os Vingadores chegando na Mansão X com ela destruída, né? E aí tem Capitão América, Homem de Ferro, Mercúrio, os caras todos ali meio apreensivos se tinha sobrevivido alguém ou não. Esse senso de urgência de você ver, poxa, o negócio é tão grave que soou um alarme lá na Mansão dos Vingadores, eles vieram acudir os X-Men, chegaram tarde, e quando as duas equipes se encontram, os X-Men estão tão ariscos com o que aconteceu, que eles tiveram que combater o Professor X, né? Que eles meio quase que saem na mão com os Vingadores. Só que nesse momento, quem que faz essa ponte, né, Maurício? É o Nate Grey, um personagem que sobrou lá da Era do Apocalipse e tal, cai aqui, ele rodou o universo Marvel inteiro, em determinado momento ele estava ali, meio próximo do Quarteto Fantástico e dos Vingadores. Então, assim, eu não sei se eu gosto da conclusão de Massacre, mas ver essas equipes trabalhando juntas foi algo que me agradou muito. Eu lembro que um evento aí no meio dessa saga que parte da equipe dos Vingadores vão atrás de alguém que poderia ser o Magneto, que na realidade é o Joseph. E essa história, se não me engano, ela é desenhada pelo Steve Epting. Tem uma cena que tem dois Vingadores correndo para pegar o Magneto e ele destrói um pier. É muito bem desenhada pelo Steve Epting, assim. Você vê que acho que é o Capitão América e o Mercúrio mesmo correndo e eles são jogados lá para cima. É muito bacana. O que me deixou triste foi, na época que eu estava lendo isso ainda, em formatinho, dentro da revista da Abril já veio o anúncio de que ia ter Heróis Renascem. Então eu não tive esse luto pelos heróis, porque a própria Abril estragou a experiência na ânsia de vender o Heróis Renascem no mês seguinte. Ela estragou a nossa expectativa de que poderia ficar um tempo sem os Vingadores, né? E sem os demais. Acho que só os Vingadores e o Quarteto Fantástico, né? E o Hulk? Quer dizer, o Hulk ficou ainda, né? Mas nessa mudança de status aí. Tem dois Hulk, né? O Bruce Banner vai pro universo Heróis Renascem, se torna o Hulk lá. E o Hulk que fica aqui é um Hulk vazio, né? Sem o Banner dentro, então ele tá sempre buscando alguma forma de preencher esse vazio dentro dele. Ele acaba até se tornando o... acho que é o Guerra, né? O Cavaleiro do Apocalipse. Ele usa uma roupa meio estranha, preta e roxa. Rapaz, tem isso mesmo. Saiu lá em Marvel 2000 alguma coisa. Isso. Lindamente desenhado pelo Adam Kubert. Mas a história, apesar de ser do Peter David, não é muito memorável, não. Tem os confrontos massa, é verdade. Mas é, Hulk, Cavaleiro do Apocalipse, é, não sei, não. Vocês sempre fazem piada com que eu sou meio hater do Jonathan Hickman, mas eu achava que ele podia ter feito um revival ou um futuro alternativo aí da nossa Terra, né? Ele ter escrito essa saga, acho que ia ficar uma coisa grandiloquente assim, que nem ele foi a fase dele nos Vingadores, até ali Guerras Secretas, né? Acho que seria interessante, eu acho, né? Porque ele escreveu o Quarteto, ele ia saber... X-Men e Vingadores, né? Então ele escreve as três equipes. Eu acho que um revive em algum momento dessa saga ficaria legal na mão dele. Ô Luiz, tem um negócio bacana aqui que eu esqueci de comentar. No Taim do Justiceiro, durante o massacre, acontece um dos eventos que também já é folclórico no universo. Sim. Marvel, né? A queda do aeroporto-aviões da SHIELD é um negócio que tem que acontecer para a saga ser bombástica, né? Se não caiu um aeroporto-aviões, não foi tragédia. O Bendis até brinca disso, né? Nos Novos Vingadores, ele diz que toda quarta-feira, toda terça-feira, um aeroporto-aviões cai. Essa foi uma das primeiras que eu li, assim, na minha retomada de quadrinhos de super-herói. Eu, sinceramente, não lembro nada dessa história. Cara, teve um combate que eu não entendo até hoje, porque do Hulk contra o Cable é resolvido pela Tempestade, que você diz assim, gente, o que está acontecendo aqui? O vilão é o Massacre. E o Massacre tinha quatro ajudantes, o Fera Negro, a Fatale, um cara chamado Post, e tinha um, era o Destrutor, o Maurício, nessa época, que estava junto ali? Não, o Destrutor estava vilão, mas ele não é a... cupincha do Massacre, não. É, rapaz, era um negócio assim meio... Foram quatro vilões aleatórios, assim. Tem uma luta, né, da Dente de Sabre com a Mística também, no X-Factor. Enfim, eu gosto da saga. Tem altos e baixos, mas eu acho que a participação dos Vingadores e do Quarteto Fantástico dá um gostinho especial para essa saga, que ela não ficou só restrita aos X-Men. A parte do Homem-Aranha, eu confesso que eu não, nem considero, porque é uma fase muito tumultuada no lore do Homem-Aranha, vocês vão conhecer mais do que eu. Eu não considero aquela fase ali como sendo algo relevante para o Aranha e nem para a participação ali, mas os demais eu gosto bastante. Então, vindo dos últimos 20 anos da Marvel em si, a gente tem um importante fato aí, né, que é divisível de ambas as equipes, e da relação entre elas que fica estremecida, que é quando acontece a queda dos Vingadores, né, quando a Feiticeira Escarlate fica meio doida, e acontece... Posteriormente, o que para os X-Men foi uma fase, uma época que nem o Renato Sombrio para os Vingadores, que foi a dizimação, né? Teve ali logo no comecinho da fase do Bendis, né? Ele ainda estava tateando um pouco naquela fase ali, aquele arco pós-motim ali, que foi o Dinastia M, né? Dinastia M, eu acho um momento bacana, assim. É uma saga meio estranha, né? Em ritmo e tudo mais. É mais uma saga de realidade alternativa, eu concordo, mas ao mesmo tempo ela tem algumas mudanças interessantes ali para as equipes, né? O Wolverine acaba lembrando do passado todo dele, na vontade disso. A gente tem algumas mudanças ali também nos Vingadores. A gente tem a apresentação da Layla, né? Que é aquela menininha que sabe tudo. Peter David vai usar ela muito bem no X-Factor dele. E a gente tem também a questão aí da dizimação, né, que tinha acontecido, apenas 198 mutantes tinham sobrado no mundo. Isso muda muito, há um policiamento ali, né, quase que via uma área de reserva indígena, a mansão dos X-Men ali em Westchester, a Sentinela, aquela Força One, não sei como foi que ficou aqui no Brasil o nome dela, aquela Força tem os Sentinelas para proteger os mutantes e tudo mais. E a unidade, né? Isso mesmo. E há uma mudança aí, e é quando começa a se questionar o papel dos Vingadores, né? Por que vocês não estão protegendo eles e tudo mais, sendo que é um também é uma realidade em que os mutantes sempre se afastaram, assim, não se metam aqui, aqui é comigo, não quero saber de ajuda de humanos, tudo mais, a gente se resolve. Não tô defendendo os Vingadores nessa, não. Concordo com muita cagada. É a própria cagada que deu o resultado na queda, né? Foi da Wanda, uma mutante, apesar do retcon atual de que ela é inumana e tololó. Mas os Vingadores são péssimos para limpar o lixo de casa, né? E sempre varrem para baixo do tapete. E não foi diferente na época da queda. Mas aqui começa a se questionar, né? Principalmente porque alguns escritores mutantes que não tem tanta pegada dos personagens do resto da Marvel começaram a colocar principalmente o Capitão América como pré-governo, coisa que o Capitão América quase nunca foi, né? Pré-governo americano, pré-restrição de liberdade e tudo mais. E já adiantando aqui também, a gente vai ter lá a Cruzada das Crianças, né? Que é o gibi que ficou polêmico aqui, difundido pelo Marcelo Crivella e pelo Felipe Neto, graças àquela Bienal fatídica, em que a gente vê aí os novos Vingadores aparecendo, a gente vê aquele arco todo com a volta da Wanda, né? Lá na Tibéia, é uma grande novelinha que é um gibi ruim, mas é um bom gibi ruim que acaba empolgando a gente lê, a gente se engana. Olha aí, desenhado pelo Jin Cheung, aquele que eu mencionei lá do gibi ruim do Ben Hab com o Exodus. E eu confesso que da primeira vez que eu li eu adorei, da segunda vez eu já não gostei tanto, mas reconheço o seu valor aí histórico e pela brincadeira toda ali que vai se fazer de resgatar os filhos da Wanda. São filhos dela, mas não são os filhos dela. Nunca tiveram uma relação com Visão, apesar de chamar sempre a Wanda de mãe e tudo mais. É um gibi problemático em termos narrativos, mas coloca aí os dois mundos, né? Um contra o outro de novo, Mutantes e Vingadores. E abre espaço para o próximo grande encontro aí, que é o meu mais odiado. Talvez mais querido pelo Daniel, né, Daniel? Fale aí de Vingadores vs X-Men ou X-Men vs Vingadores. Eu vou voltar um pouquinho, não vou cair na sua provocação, não. Eu vou voltar um pouquinho em Dinastia M, sabe? Dinastia M, eu acho que junta bem as duas equipes, usa bem as duas equipes. E eu não vou nem me ater muito ao papel do Wolverine aqui nessa saga, porque aí eu ia chover no molhado. Eu gosto de uma cena, Maurício e Luiz, que é a cena das duas equipes em algum prédio lá de Nova York discutindo o destino da Wanda, né? Que tem um debatezinho ali, que inclusive chegam alguns Vingadores que em outros momentos eu sentia falta. O Magnum, acho que a gente vê o Doutor Estranho, que sempre teve uma relação de não é Vingador, é Defensora, é independente. Aí tá todo mundo ali, chegam os cinco X-Men, que eram X-Men da época do Joss Whedon, né? Seis. Fera, Emma Frost, Ciclope, Wolverine, Kitty e Colossus pra conversar, porque o Professor X já tinha detectado que a Feiticeira Escarlate tinha um problema. Mas de realidade alternativa, que é algo que a Marvel volta e meia acaba criando, eu gosto muito do conceito da Dinastia M, porque ela abordou mais aspectos socioeconômicos do que outras, né? A gente vê o Magneto exercendo uma influência quase que rei do mundo, né? Antes mesmo de Game of Thrones virar a febre que era, já tinha um conceito das casas, a casa de Wakanda, o reino de Atlântida, a representação de não sei quem. Então, tudo isso era muito legal, até esse amálgama entre os dois universos, porque o núcleo mutante ele foi, obviamente, mais explorado, mas o grande momento da saga, que o Bendis prometeu que ia quebrar a internet, vocês lembram qual foi? Foi uma revelação, não foi? Não lembro qual foi exatamente agora, não. A página que ia quebrar a internet. Eu lembro que o MBB ficou on fire durante 15 dias até esse gibi sair, que era a página do retorno do Gavião Arqueiro, que tinha morrido na queda lá. Ah, é verdade, é verdade. Ou seja, o grande momento do evento, que era um retorno, não foi um mutante, foi o retorno de um Vingador, né? Então, eu entendo que essa saga foi a mais equilibrada, assim, que as duas equipes... Ou seja, vocês concordam, então, que Dinastia M, eu acho que é aquela que foi mais bem dividida entre as duas equipes. Por quê? Porque quando isso vira Vingadores versus X-Men, na verdade foi os X-Men convidando os Vingadores para mais um Carnaval da Fênix, né? Só que os Vingadores não sabem brincar. Quem escrevia os X-Men na época? De qual? A principal, em Kenny. É, em Vingadores versus X-Men? Não, a mensal mesmo. É, eu acho que era o Mike Carey ou era o Matt Fraction, um dos dois. É o Fraction, a minha é escrita pelo Hickman, Bendis, o Faction e mais alguém, que eu não lembro agora. Eu tenho a impressão que essa saga foi feita porque a grande fase do Bendis nos Vingadores, acho que tava em queda ali depois da Era Heróica pra lá, dá uma queda braba ali na história, porque ele não tinha mais pra onde correr depois do circo, né? É, quando a Era começa, ela começa tipo um novo capítulo, voltamos a ser solares e positivos e tudo mais, mas aí o Bendis se perde completamente, começa com os arcos que ele quer amarrar vários eventos, assim, viagem no tempo e tudo mais, tem aquele Homem de Ferro no futuro, e aí vai pro passado, meio que quase que o que o Jason Aaron conseguiu cometer recentemente nos Vingadores aí, né, ligando todas as épocas, mas o Bendis meio que larga de mão no meio do caminho, tipo, ah, cansei disso aqui, não quero brincar mais não, e larga, vai pro Homem de Ferro, e é aquela fase que o Bendis fica doente, né, quase perde o olho e tudo mais, e começa a só enrolar, cada edição ele vai improvisando ali, aí quando dá 22 páginas de roteiro ele entrega e mês que vem eu resolvo o que é que eu faço. Mas entrando então em Vingadores versus X-Men de forma definitiva, eu acho que aqui a gente tem o Jason Aaron influenciando os demais escritores a exercer a obsessão que ele tem pela Fênix, né? Jason Aaron, toda a grande oportunidade que ele tem, ele tenta explorar a Fênix de alguma maneira. Eu observei, Maurício, tem uma minissérie do Homem-Aranha com o Wolverine, que saiu aqui naquela Grandes Heróis Marvel da Panini. É Astonishing Wolverine e Spider-Man, né? Exatamente. Ele usa a Fênix ali com o Wolverine, com uma arma da Fênix, depois ele é possuído. Aí o Jason Aaron vai escrever o Thor, ele enfia a Fênix lá no futuro do Thor e aparece um Wolverine Fênix. Então, quando ele tem a oportunidade de enfiar a Fênix em 5 personagens de uma vez só, e de quebra promover uma rixa entre as duas maiores equipes da Marvel, ele deita e rola aqui. O meu principal... Ô Daniel, rapidinho, só complementando, agora recentemente no ano dos Vingadores, isso já deve ter saído aqui no Brasil pelo tempo, ele também faz a Fênix voltar pra Terra, né, dizendo que é a mãe do Thor e tudo mais, e fazendo um torneio entre os Vingadores pra ver quem ela vai possuir dessa vez, até que ela acaba possuindo a Echo, né, usando a Echo como hospedeira. Rapaz, eu fiquei tão indignado com isso, que eu tava lendo Avante Vingadores... Por causa do Pantera Negra e do Thor do Donny Cates. O Thor não, do Hulk do Donny Cates. Mas teve a batalha do Hulk contra o Thor, né? Que era o banner de guerra. Eu acabei tendo que comprar Vingadores e li duas edições disso daí. Eu achei um negócio tão inclassificável que eu abandonei, inclusive, Avante Vingadores e parei de ler Pantera Negra e os demais títulos que eu tava acompanhando. Não. Só o Joel, nosso amigo Joel, que gosta dos Vingadores do Iron, porque aquilo é uma posta radioativa, nossa senhora. Olha que é difícil eu dizer que um gibi é um lixo, mas... Não, melhora depois da 50, pô. Não melhora nunca, Luiz, melhora quando acaba. E a gente diz, graças a Deus, e aí vem o Jed McKay que tá fazendo um gibi dos Vingadores com cara de gibi dos Vingadores, finalmente. Ô, vamos falar das lutas? Sim, é verdade. Uma coisa legal de Vingadores X-Men... Pra quem gosta, né? É a um versus, né? Um gibi ali paralelo à principal que tem só lutas de um mutante contra um Vingador. A cada edição, ainda que tenha pouca história, o gibi bem estilo Jeff Loeb, né? Alguns textinhos, pouca história, brincadeira de caracterizar e ter pancadaria. Eu não curti muito, não. Acho que é desperdiçada muita coisa ali. Mas o que é que vocês acham? Cara, tem coisas absurdas como Groucho versus Jarvis, Dominó contra o Hulk Vermelho, mas tem lutas interessantes como o do Punho de Ferro contra o Homem de Gelo. Essa eu acho bacana, sabe? E tem uma do Gambit contra o Capitão América, que é a forma como o Gambit explora o poder dele de sobrecarregar o escudo do Capitão, depois ele sobrecarrega a estrela no peito do Capitão. É até interessante de ver, mas com certeza essas lutas aqui parecem aquelas lutas galhofas que rolou na saga X de Espadas, né? Tem umas que não tem nada a ver. Tipo, você colocar a Viúva Negra pra lutar contra a Eliana. A Eliana é uma baita de uma personagem que mexe com magia, que tem poderes de teletransporte pra lutar contra um agente secreta. E foi uma luta até certo ponto equilibrada, né? Enfim, e teve outras que realmente foram equilibradas, como a do Coisa com o Colossus possuído pelo Fanático. Então, tinha potencial, mas como você disse, Maurício, a grande maioria das lutas foram mal desenvolvidas. E aí, Luiz? Acho que essa Versus aí só me chama a atenção as capas do Scott Young, que foi aí que eu conheci ele. Aquelas dos babies, né? Vocês falaram de algumas aberrações e citaram o Jeff Loeb. Ele cometeu aquele Sansão X, né? Sansão Vingadores, que é o volume zero da saga aqui no Brasil. Eu tenho ainda a minissérie, eu não fiz questão de comprar o encadernado, não. E nessa minissérie começa com o Cable derrotando o time inteiro de Vingadores, depois por um motivo assim que não tem nada a ver. Mas só de ter o roteiro do Jeff Loeb e a arte do Ed McGuinness, vale a pena a curiosidade aí de pegar a edição para dar uma folheada. Bem lembrado, Daniel, eu tenho o bonequinho do Cable com o visual dessa mini aí. Olha que coisa, eu acho esse visual do Cable muito bacana, inclusive parece uma reciclagem ali do uniforme que ele usa naquela X-Force laranja e azul, né? Que tem o Colosso do Cable com um braço meio capenga também. E aí ele já tá meio com o peitoral aproveitado daquele momento ali, mas com o visual melhor, a tatuagem do braço de metal, que é uma inteligência artificial, que é um conceito que vai ser reutilizado lá nos Fabulosos Vingadores do Gary Duggan, com o Pepe Larraz, ou então o estreante Pepe Larraz nos desenhos, né, que foi explodir em Dinastia... no Hickman, né, Dinastia X e... Potência de X, que já é pelo RB Silva brasileiro. E é um gibi também, vai do nada pelo lugar nenhum também. Assim, a gente fica. É tão farofa que a gente fica esperando o Blake Smith. Lembra do Blake Smith, aquele bicho amarelo lá, que é a sidekick do Cable? O mestre Skinner do Cable. Que também foi pra lugar nenhum, né? Sumiu, ninguém mais fala dele. E aí. Vai desembocar em Vingadores X-Men e ao final a gente fica com algumas consequências aí, né? A Fênix acaba sendo recebida, os X-Men decidem que a Fênix veio para salvar os mutantes, né? Desfazer a dizimação. Por algum motivo, a Fênix sempre teve essa desgraça quando apareceu, né? Nunca foi para salvar, mas dessa vez os X-Men botaram na cabeça que ela ia salvar os mutantes. Os Vingadores dizem que não, isso não vai dar certo. A gente tem a mudança de lado ali do Wolverine, né? O Wolverine sabe que a Fênix, né, não é boa notícia. E é isso mesmo, Jason Aaron tá escrevendo na época a famosa escolinha do professor Carcaju, né? Que é a dissidência dos X-Men. Houve o cisma, o Ciclope tá com uma parte dos X-Men ali, mais guerreiros, e o Wolverine tá ganhando os novos na Jean Grey, a escola Jean Grey para jovens superdotados, que é como ele rebatiza com o dinheiro que ele tem no banco, a mansão Xavier, a escola Xavier. E aí a gente tem, né, quando aparece o Nin da Ninhada, o Kid Gladiador e todos aqueles personagens que alguns estão aí até hoje, é o Yara, enfim, muito, muito personagem que tá por aí até hoje, o Clubinho do Inferninho, né, que são crianças que são no Clube do Inferno, que é uma ideia bosta, terrível, mas tem gente que gosta. E a gente vai ver a Força Fênix dividida entre 5, né, que é, me ajudem aí, é o Ciclope, a Emma, o Colossus, o Namor, quem mais? A Magia. A Magia, isso mesmo. É, os 5 ficam cada um com o quinto da Fênix e começa a dominar o mundo ali, se torna um mundo pré-mutante e tudo mais, até que em algum momento a natureza da Fênix de se consumir fala mais alto, descobre que deixando apenas um, né, cada vez que um consumir o poder de um do outro, da Fênix 5, acaba aumentando o seu próprio poder. Então a ideia é que só ia acabar restando um, a Fênix ia se tornar uma de novo. E nesse meio termo aí, o Namor se vinga se vinga não, né, ataca a Wakanda, que estava sendo um bolsão de resistência ali contra o essa dinastia mutante, e inunda Wakanda. A gente nem sabia que Wakanda tinha saído para o Maia, no meio da África, né? Mas de repente ela é inundada e causa ali uma queda, uma espiral de derrocada do Pantera Negra. Vai se deixar, vai perder o título, a Shuri vai ser a nova Pantera Negra. A gente vai ter a separação aí do Pantera com a Tempestade, que tinham se casado, né? O Luiz deu esse toque aqui em off pra gente mais cedo. A gente vai ter a própria prisão, né, do Ciclope, ao final, o Ciclope que tá possuído pela Fênix e acaba matando o Professor Xavier, numa cena bem brutal, bem problemática na época, né? Teve gente que curtiu, teve gente que odiou. E eu achei um desenvolvimento bacana pro Ciclope, o Ciclope ia fazendo até então ali, isso vai desembocar nos X-Men do Bendis, inclusive. Os Vingadores vão seguir a vida ali com menos problemas, como eu falei, o Pantera até acaba ferrado aí depois disso, casamento terminado e tudo mais. Foi quem mais sofreu, né, com esse crossover aí, além do leitor que teve que ler essa monstruosidade. O que eu menos gostei nessa saga, com certeza, foi essa ideia de dividir a Fênix entre alguns personagens. A gente sabe que tinha isso no conceito da Fênix, dela se apropriar de alguém para poder existir, mas cinco, muito. Entre os cinco, você meio que desconstrói muito o Ciclope. Tudo bem que ali, talvez, o que fizesse mais sentido, já que era para dividir, seria ele possuir a equipe inteira, né? Porque tinha uma equipe do Ciclope na época que ele chamava de equipe de extinção, ou anti-extinção, que era esses aí, mais o Magneto, mais a Tempestade. Então, esses dois ficam de fora dessa equipe, né? E, tipo, não tinha o porquê da Fênix possuir o Colossus, não tinha o porquê da Fênix possuir a Emma Frost, apesar de que elas vinham paquerando com essa ideia da Emma ser hospedeira lá desde aquele arco Fênix Endsong, Warfall. Endsong, isso mesmo. Já tinha uma tentativa disso, mas eu percebo que a saga, ela se apropriou do nome Vingadores, mas os Vingadores foram coadjuvantes, assim, só para ser oposição aos mutantes. Eles apanham a maior parte do tempo, boa parte dos Vingadores nas batalhas eram derrotados e aprisionados. Tem hora que mostra lá Luke Cage aprisionado, Viúva Negra aprisionada, vários dos Vingadores aprisionados, porque os Fênix eram muito poderosos, né? Os Fênix Fives. Eles, quando entravam na batalha, era tipo uma luta de guerrilha. Os Vingadores tentavam, vamos libertar o Demolidor que foi capturado. Aí ele ia libertar o Demolidor e acabava perdendo o Luke Cage e, sei lá, a Jessica Jones, porque na luta os Fênix Five chegaram e alguém precisou ficar para trás para segurar eles. É muito forçado o negócio. A escala de poder era muito desequilibrada. Do lado dos Vingadores, o único peso pesado, e aí foi já no finalzinho da saga, é a Feiticeira Escarlate, né? Ela consegue, de alguma forma, atingir a Fênix, e aí, o Homem de Ferro acaba percebendo isso e pensando em utilizar isso como a grande arma deles para dar a reviravolta. Então, assim, foi uma saga que desconstruiu muito o Ciclope. O pessoal fala que o Ciclope sofreu na mão do Grant Morrison. É porque não leu esse Ciclope aí de Avengers versus X-Men, porque foi bem mais sofrível pro personagem, entendeu? Eu não gosto dessa ideia de possessão, assim. E no final, isso do Ciclope ainda se vender como um revolucionário, né? Ele termina fazendo um X de dentro da cadeia com os braços, pô, o X do Xavier que ele matou. Então ele não se convenceu de que ele fez algo errado. Quer dizer, até que ponto foi a Fênix mesmo que estimulou ele a ser violento, até que ponto ele já estava com o ranço do Xavier, ele queria dar uma rajada fatal no professor, né? Então tem várias cenas, várias situações dessa saga assim que eu não me divirto muito lendo e nem relendo, não. Ó, como fã do Aranha, eu aponto duas aqui, dois momentos muito bacanas. Um é o do Aranha, os heróis se refugiam em Kunlun lá do Punho de Ferro, né? Fala da porra, nada a ver, os heróis lá em Kunlun. E aí, eles estão, assim, cada um tá ensinando, cada herói tá ensinando uma coisa pra Hope, né? Porque ela seria a alternativa, a Fênix possuir ela. como estava predestinado, e a Hope acabar se tornando uma Fênix boa, né? Do bem e indo pro espaço. Só que aí tem que explicar a ela como dominar o poder e tudo mais, e a Hope acaba aprendendo com a Aranha, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, é um discurso bacana que tem dela lá, dele com ela e tudo mais, e depois o Aranha sozinho encara, acho que dois ou três do Fênix Five, o Colossus, o Namor e mais alguém, a magia. E ele vai assim até as últimas consequências, aquela coisa do Aranha que não desiste nunca, sabe? Ele quase morre no final e tudo mais, mas ele vai pra pancadaria com seres super poderosos que são nível de deuses, mas mesmo assim o Aranha tá lá e vai fazer e vai tentar salvar o dia do jeito que ele puder. Esse momento é muito bacana do Gibi. Aí eu acho que até o Aaron que faz, escreve essa edição, Deus me perdoe de dizer isso, mas quem sabe um gibizinho do Aranha, ainda que fosse uma mini limitada, do Aaron eu gostaria de ler. Cuidado com o que você deseja, hein? Não, eu já me arrependi depois que eu falei. E a pessoa pior que isso é só o Hickman escrevendo Homem-Aranha. Ou o Tom King. Acho que já teve, né? Potestade é meio que isso, né? Epa, vai sair Potestade 2 agora, hein? E eu gosto de Potestade. Potestade é uma série que foi vítima de uma fake news do Omelete, a história do esperma radioativo, e as pessoas não gostam sem ter lido. Verdade mesmo, lembro disso. Mas só pra registrar também, uma grande consequência aí do AVX, né? Como ficou conhecido lá fora, as Vingadores vs X-Men. Galera, como é que ficou traduzido, né? VVX, Vingadores vs X-Men, ou VXX? Não tem que jeito. Eu gostaria de lembrar aqui da existência dos Fabulosos Vingadores, o esquadrão da unidade, unificação, não sei como ficou traduzido aqui, Unity Squad no inglês, que é o Capitão América dizendo assim, não, agora a gente tem que construir pontes entre os mutantes e tudo mais, recuperar aí desse dano todo que aconteceu. E aí o Rick Remender vai escrever essa primeira fase aí dos Fabulosos Vingadores. Tem o Capitão América, o Thor, Feiticeira Escarlate, a Feiticeira Escarlate, o Destrutor, Polaris, é uma porrada de assim, uma equipe que mistura as duas equipes, né, Mutantes e Vingadores. E que eu particularmente não gosto dessa primeira fase aí, tem muita farofada, tem desenhos bons e ruins, mas eu acho uma fase besta. Pra mim vai ficar bom lá na frente quando o Gary Duggan assume, que ele vai resolver aquela bobajada do Xavier morre, né, em AVX, e aí o Caveira Vermelha vai se tornar o Caveira Saca, né, porque ele implanta pedaços do cérebro do Xavier no próprio cérebro, e aí ele tem poderes psiônicos e tudo mais, coisa bem de Israel, isso. E aí vai ter o Eixo, que é a fase lá que estão invertidos, né, os vilões vêm heróis, heróis vêm vilões, alguns permanecem, né, como o Duende Macabro continua herói, o Dente de Sábio continua herói também, e o Destrutor fica como vilão. É uma fase estranha também, né? O título Montanha-Russa, não orna, né? Muito, não. E o Duggan vai resolver um monte de farofa. É. Quando você acha que tá ruim, aparece uma coisa legal. Quando você acha que vai ficar bom, acontece uma merda. Então, você não sabe o que eu quis esperar. Eu não gosto muito dessa fase, não. Mas eu gosto do que o Duggan fez depois, resolver essa farofada aí. Colocou o Deadpool na equipe. Até ele escreveu o Deadpool na época. Ah, ele não dá, não. Aí não consigo. Aí o Capitão América tava a gagar pra botar o Deadpool. Mas aí é que tá. Me recusa. O Capitão América não tava a gagar, Luiz. O Capitão América tava da ida nessa época. E aí os Vingadores sobrevivem lá, graças ao Deadpool, o dinheiro do Deadpool, inclusive. Mas as histórias como ocorrem, assim, que se desenvolve o Pepe Larraz em início de carreira na Marvel, ele tá muito bom. O Val Stegman começa ali, né? É um esquadrão de unidade, unificação mesmo, porque até inumano tem, né? Nessa época os mutantes estavam embaixo, os inumanos estavam em alto. E aí tem uma inumana no grupo, dois inumanos, enfim. A vampira no grupo já é esquisito. Não dá, não. Isso aí é... A vampira rendeu uma boa vingadora, viu? Concorda comigo, verdade, Daniel? Na verdade, cara, esse casting aí, ele é bastante interessante, viu? Eu lembro de eu ter lido a Ameaça Vermelha no começo, eu achei legal. E depois, o Solaris, ele é bem utilizado mais pra frente naquele arco, acho que dos Filhos do Apocalipse, se não me engano. Então, assim, até essa coisa de misturar mesmo coisa de Vingadores com coisa de X-Men foi funcionou em determinadas... Eu acho que de lá na frente com o Eixo virou uma bagunça mesmo, farofa aí, como você disse. Mas tem uma ideia legal. Só que as coisas vão se sucedendo e se a gente for ficar quente, vai ficar até 3 horas, 4 horas falando. E isso lá na frente vai desencalhar naquele arco que é o... que acaba trazendo o Conan, né, para o universo Marvel 616, e que depois vai gerar a equipe de Vingadores Selvagens, que tem X-Men, Vingadores e o Conan no meio. Então, tipo, é uma sucessão e o que ocorrer. De notícias, assim, que talvez não tivesse sido provocado se a gente não tivesse visto essa saga de Vingadores versus X-Men ter sido tão ampliada. Podia ter sido um arcozinho ali, bem feijão com arroz, como foi de Genosha, em vez de ser esse mega evento que extrapolou demais a fronteira das duas franquias. Seguindo aqui, esse esquadrão de unidade, né, de unificação, repito, não sei como foi a tradução da Panini, ele vai voltar agora numa nova roupagem, porque após a tragédia, né, após o último baile de gala do Clube do Inferno, os Vingadores meio que vão acolher uma parte ali dos mutantes, e vai se criar um novo esquadrão ali para combater a Orcs, que é um novos fabulosos Vingadores que vem aí com o Capitão, acho que com a Vampira de novo e tudo mais. É um status quo interessante, não dei esse muxoxo todo não, porque parece que pode render bons gibis aí. Então, o Avante Vingadores vai terminando por aqui. A gente já destrinchou basicamente todos os confrontos e interações entre as equipes e os membros durante toda essa história, desde aqui da edição 1, lá em julho de 63. E nós estamos aqui, espero que vocês tenham gostado. Agradeço a participação do Daniel e espero que ele volte outras vezes para falar bem de Vingadores, claro, né? Galera, só convidar que eu tô sempre à disposição. Quem ainda não conhecer aí o canal Poptopia, aparece por lá. A gente tá sempre falando de X-Men, mas também de Vingadores, mas também de outros quadrinhos diversos. Então vai ser um prazer mais amigos colecionadores chegar para bater papo. O link do canal do Daniel vai estar aí no post, hein? É um canal curioso porque é um canal de uma pessoa que lê os quadrinhos, né? É uma coisa... a rara hoje em dia, né? E cujo objetivo principal não é vender outros quadrinhos pra vocês, sim comentar sobre o que eu acabei de ler. Acho importante registrar isso. O Daniel é um dos poucos que faz vídeo segurando o gibi e abre o gibi e mostra o que tem no gibi. O diferencial. Bom, eu só gostaria de deixar aqui, não vai ser nenhuma provocação, o final, na verdade, é uma mensagem de paz, paz entre os fandoms. Que é o seguinte, há uma forçação aí de barra, né? De que quem é Vingador, esses malditos Vingadores, esses malditos X-Men e tudo mais. Eu entro muito na onda para rebater aí, principalmente por causa dos fãs dos X-Men atuais, que sempre reclamam. Mas, no final das contas, é muito mais uma culpa dos editores e dos escritores de cada momento que não aproveitam as consequências ou não consideram cronologia. E a gente vê algumas aberrações aí do que existir de fato uma rixa entre as duas equipes. É muito mais. Fica parecendo muito mais fã da Juliette brigando na internet do que leitor de quadrinho discutindo fatos de verdade, né? Mas o mundo mudou, Charles, e é isso que tem pra hoje. Pelo menos fiquem com os gibizinhos aí, que os gibizinhos é diversão garantida, né? Gibizinhos e diamantes são pra sempre. Essa frase aí, nós encerramos. Até a próxima. Show de bola, galera.